Invasão começando a sua 81ª e Lápis caiu. Aí fica foda. Aí é foda. Você empolga todo, já liga a voz, dá o berro e o cara cai. Você assustou, meu Jesus. Quem não sabe tá dando mole, e Lapso agora é mestre Lapso, amigo. Salve de palmas, amigo. Aê! Olá! Parabéns, Lapso. Obrigado. Nunca foi mestre Pokémon, mas porra, fechou mestre na ciência. Eu fiz o mestrado mais difícil que tem. Não tenho liga mestre, não escolhi apelido de rato que é mestre, mas eu fui fazer um mestrado, que é muito mais difícil. Quando eu estou com o mestre, eu vou no Options e coloco no Very Hard direto logo. E pra quem realmente não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo. E essa semana aqui com a gente tem o mestre Lapso. Mestre, amigo. O Daigo. Eu gosto de jogos e interpretação. Quero ver quando o nego vai jogar Street Fighter ou Arena. E o Bod? Eu tenho uma maldição menos um. Eu tô Bod. Maldição menos um, medo de marimbondos gigantes. Ou se botar algo pra interpretar, eu fedo. Eu tenho medo de patos me vigiando. E é isso aí, nessa semana nós vamos defender Tóquio da destruição semanal dela. Vamos ao mesmo tempo jogar um jogo de Street Fighter, Pokémon, sei lá, fantasia medieval e Evangelion. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Ó, prefiro jogar Halo. Caralho. E a nossa promoção Como os videogames podem impedir o fim do mundo em 2012 chegou ao fim e o vencedor foi Carlos Eduardo Braga Weber, nosso ouvinte, que através do Facebook nos mandou a seguinte frase: o mundo não vai acabar. Isso tudo é hype para o lançamento de um novo jogo da Gaia God Games, o Earth 2 Broken Lands. É um sandbox em primeira pessoa, com os melhores gráficos que você consegue ver, ambientado em um terreno pós-apocalíptico, além do sentimento de imersão que será perfeito e único para cada pessoa. Já está rolando nos principais fóruns que esse será o jogo mais difícil de todos. Você só terá uma vida. Se morrer, já era. E o respawn, só Deus sabe. A distribuidora Apocalipse está investindo milhões de dólares em logística. E o jogo chegará a todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo, em 21 de dezembro deste ano. Aguardem. Acompanhe mais notícias pelo Twitter das empresas. GaianGodGames@GGGames. Apocalipse@FU. Parabéns, rapaz. Você ganhou o Bastion e mais um jogo que você vai poder escolher. Eu e Lapso, mestre de tudo que existe, vou entrar em contato com você em breve. E você vai poder escolher o jogo que você quer e pegar o seu Bastion, tá certo? Em breve, nos próximos meses, mais promoções aqui no Bastion Friend Soul, que agora vamos à leitura dos Miles. Bem-vindos à leitura de e-mails do Eu Gosto de Jogos, o podcast mais internacional do Brasil. Nós temos no momento o Mestre Splinter na Disney com a Loba, Senhor Eternidade na Espanha, a Ninja Inimiga está num cruzeiro nas Antilhas Holandesas, El Mamute estava na França e foi pra Inglaterra, tá voltando hoje, o Arara está na Colômbia, Ludobardo vai essa semana pra São Francisco, tem uma amiga nossa voltando da Índia, e eu, que sou o Ilapso, Ninja Inimigo, esse sábado vamos pra Saquarema, pra praia, e mais pra ler os e-mails referentes a Zelda, estamos aqui com a Rebeca de Brasília. Fala, galera! E ele que estava em Brasília até pouco tempo e agora voltou para as Minas Gerais, o Daigo. Sim, acabei de voltar do nosso lar, aquele filme Espírito Magnífico, que aquilo é Brasília. Olha só, Chico Xavier, música do Fábio Júnior. Aquilo é totalmente Brasília. Muito Brasília, né, cara? Aquela coisa toda branca, né, sem árvores. Os e-mails aqui referentes aos nossas quase 4 horas de podcast sobre a lenda de Zelda, um elo com o passado e muito mais. Então, vamos começar aquela leitura de e-mails. Primeiro e-mail é do Carlton, de 22 anos, não fala de onde é. Ele diz: fala aí galera que eu assisti a Árvore de Diversão. Vou tentar enrolar muito, mas gostaria de falar que adoro o site. Conheci vocês através da Girls of War. Aliás, se a Bebs estiver por aí, de vez em quando eu comentava as teorias de Silent Hill. Não tô arroizando. Tá, não tá arroizando não. Tá bom. Não, né? Nem vou ficar bolado se ela não lembrar. Você lembra? Não. Tá bom, então. Bolado. Podcast é ótimo, parabéns a toda a galera que parece ser gente boa, inclusive os paulistas. Sou carioca. Ah, ele, cara. E não entendo não, menos o Arara, que é um puta paulista chato. Arara mesmo. É um puta paulista chato, meu. Mas puta ele tá na Colômbia. Ele foi, chato, foi pego pelo tráfico de animais silvestres. Não, o pessoal não tem discriminação nenhuma aqui, não. Só tem gente fina aqui. Ele faz umas sugestões aqui de temporização do podcast, né? Pra colocar umas tags aí pra, pro pessoal poder se guiar em que parte tá o que no programa. A gente podia lançar tudo em OGM, né? Que OGM você consegue mudar capítulo no áudio, mas não ia dar certo. Aqui, uma dúvida. O Ilapso realmente tem uma memória sagaz ou fica com a Wikipedia aberta durante a gravação? Eu não tô zoando, não. Me perdi no que ele tá escrevendo. Eu não tenho memória tão boa assim. Não tô zoando, não, mas porra, eu não lembro nem o que eu almocei há 2 dias. E ele lembra com facilidade dos dias, datas e detalhes de anos e anos. Porra, diz o segredo aí, rapaz. Enfim, primeiro segredo é que eu sou mestre, porra, e você não é. Então isso é diferente. Ai, segunda... meu Deus, já tá se achando. Não, é porque eu sou mestre mesmo. Mas a verdade é que a gente estuda, né, cara? Então antes dos programas, assim, eu não tiro do bolso que, sei lá, Resident Evil foi lançado em 22 de março de 96. É porque eu olhei essa porra antes em algum lugar. É que depois eu não consigo esquecer, mas acontece. O Daigo é muito pior que eu com essas coisas. Nossa, demais. O Daigo é pior que todo mundo. Daigo... Deixa eu contar aqui uma coisa. Peraí, o Daigo tava aqui em Brasília. Daigo, rapidinho. Depois de Rock Santeiro, qual foi a novela das 8? Rock Santeiro? É. Nas partes de alto, Roda de Fogo? É possível que tenha sido dessas duas. E se não for, quem vai dizer que não é, entendeu? O cara, a memória dele é muito boa. Rebeca, fala do Daigo em Brasília. Então, aí ele tava aqui em Brasília, foi semana passada? Semana retrasada. Você não lembra, mas ele lembra. Bom direito. Semana aí. Retrasada. Que semana retrasada, beleza. Beleza. Aí a gente foi naquela exposição Game On que está rolando no CCBB aqui de Brasília. Aí no carro, eu, ele e um amigo nosso, a gente conversando, e eu e meu amigo fazendo um esforço pra lembrar qual era aquele fliperama que a gente jogava. Era a máquina XYZ, que foi lançada no ano de 1945, pelo cara não sei o que, o jogo tal. Da Konami. Aí a gente, não, mas e aquele jogo que eu jogava no SNES? Ah, era o jogo não sei o que, que foi lançado no ano tal, pelo cara tal, e ele fez também o outro jogo não sei o que. Gente, o Daigo é uma enciclopédia ambulante. Eu e Daigo, a gente sofre com essas coisas. O Daigo é muito pior que eu, né? Mas a gente sofre com essas coisas. Um dia desse eu tava juntando com os amigos aí, e os caras falaram que eu era um gênio, porque eu sabia o nome dos Cavaleiros de Aço. Grande merda. Cavaleiros de Aço são muito show da show. Todo mundo gosta deles aí, em geral curto. Show da show? Show da show, admira pira. Então, cara, o segredo tem que levar tua memória, cara. Lê pra cacete aí, começa a decorar a data de filme, né? De Esquema para Matar, 58 filmes. Enfim, agora é o motivo principal de mandar esse e-mail. Acompanho o podcast já há algum tempo, mas quando vi que o tema seria Zelda, precisei divulgar minha história. Que, aliás, é uma história boa pra quem diz que videogames não servem de nada. Vamos lá, dois minutos. Aí começa aqui uma história triste. Eu tive um Master System e um Mega Drive. Depois disso, meus pais se negaram a me comprar videogames. Frustrado por pedir um Game Boy Color com Pokémon por anos seguidos e nunca ganhar, um belo dia um amigo meu colocou a venda no Nintendo 64 dele. Como meus pais não comprariam o Nintendo 64 pra mim nem fudendo, eu combinei com esse amigo. Aí, maluco, separa pra mim, que eu vou comprar daqui a uns 6 meses. Ele concordou. Caraca, esse maluco é amigão mesmo, hein? Ao invés de implorar pela bondade no coração de meus pais, eu comecei a juntar o dinheiro de lanche pra comprar o console. Como prometido, 6 meses depois eu havia economizado 260 reais. Na época em que o moleque ter 20 reais era dinheiro pra semana, não tô chamando vocês de velhos, mas porra, valorizem a fortuna que eu arrecadei. Não, cara, sou 3 anos mais velho que você só. E perdendo 20 quilos, eu era gordo? Tá, quem perde 20 quilos quase sempre é gordo, né? Ou então, né, vira raquítico. Comprei o videogame e disse que havia sido presente. Caralho, é mentira essa história, cara. Porra, o teu pai chega no teu quarto. Aí, moleque, porra, é essa aí. Presente, pai. Ó, pai, tá, beleza, vou perguntar. Quem ia dar um presentão desse? Foi tipo a. Só se tu falar que foi tua avó, parte de mãe, e o teu pai não fala com a sogra, sacou? Aí dá pra aceitar. E aí, pra mãe, tu vai inventar o quê? Ah, isso aí tá mal explicado, mas beleza. Veio com alguns jogos e um deles foi Ocarina of Time. Como eu estava obcecado com o jogo e comprar fita era caro, eu viciei. Pra começo de conversa, eu era meio lerdo e não sabia chamar a Epona. Na primeira vez que zerei, mas peguei a fucking Bigoron Sword. Como? Na base daquelas roladinhas que o Link dava. Isso aí, mano. Eu rolei por toda a Hyrule. Depois que aprendi a chamar a Epona, na segunda vez eu tava zerando, eu cheguei ao cúmulo de zerar o Ocarina of Time em menos de 24 horas, sem detonado e com o jogo todo. Tá, plausível, né? Você tem 12 anos, tá possível. Eu gostei desse, eu rolei por toda a Hyrule. Rolou, né? Essa é o Rolling Hyrule, né? Dá pra criar um meme, né? Aí. Tá bom, rolling DD. Enfim, senti que já tava na hora de desabafar essas façanhas. Graças a Zelda, eu aprendi a economizar. Insistiu no que eu quero e perdi 20 quilos. Ou seja, Zelda por tabela me ajudou a comer mulher, porra. Qual, how. Lembra aqueles negócios de Nine Gag, né? Que tem tem o que eu aprendi com Zelda, né? É possível ter uma amizade entre um menino e uma menina, né? Economizar é importante. É, como sugestão de tema, acho que seria bacana falar sobre jogos de espionagem. Não sei se alguém aí curte. É, né? Mas, porra, Metal Gear e Splinter Cell tem ótimas histórias. Tem mesmo. Sim. Sobre apesar da putaria do Kojima. Kojima viado. Sobre filmes que gostaríamos de jogar no episódio 10, não me recordo agora se foi citado, mas um jogo de ação dos mercenários seria foda. É que na época. Não, do... é só um FPS fudido. É, na época do 10 não tinha nem saído Expendables ainda. Como já falei pra cacete, encerro aqui este e-mail. Abraços a todos vocês e continuem com um ótimo trabalho. PS, infelizmente, meu Nintendo 64 deu defeito menos de um ano depois da compra. E fiquei uma boa temporada sem jogar Zelda. Mas o Corinthians tá me dando memória. XT. Então aí o e-mail do Carlson, muito bonita a sua história, cara. Tá meio mal explicada. É Carlton? Tá. Do Carlson. Tá bom. Tá meio mal explicada a história. Você vai ter que explicar isso aí melhor, né? É. História do presente aí. Foi o presente do tio ali que me deu uma bala na esquina, tá bom. Uhum. Mas beleza, muito bonita a sua história. E importante, você perdeu 20 quilos. Eu ganhei 10 ano passado, tem que perder também. E é isso aí, né? E Carlton, você falou que comentava nos posts de Silent Hill. Por que você comentava? Volte a comentar. É, afinal ela posta um por semana ainda sobre Silent Hill. Pois é. Eu espero você lá no Girls of War. Agora, Carlton, não tem como não lembrar do primo do Will Smith. Ele é lógico. Carlton Banks, óbvio. It's not unusual to be lonely. Eu sempre achei que meu anjo da guarda fosse ser negro. Bom, mas meu cabelo é crespo. E na dublagem, ele... Doutores da dublagem tinha a voz do Gambit, né, cara? Não, isso que eu ia comentar, que na dublagem ele tem uma voz até de jovem, mas a voz é super grossa, né? Ele fazia um personagem adolescente, mas o ator tinha, tipo, 35 anos, sei lá. O Smith ou o Tom Jones? Não. O Carlton. O Carlton tinha a voz. Não, que a gente falou aqui que o Tom Jones tinha a voz do Gambit. É, o Eduardo Lascar. É. Ah, eu não ouvi. É, esse é o tipo de coisa que a nossa memória permite lembrar. Vai lá, Daigo, lê o e-mail do Evandro de Baus aí. Evandro Baus. Ah, amigo, eu tô pensando se não for desse nome seu, não. Vou deixar quieto. É a primeira vez que eu... Não. Boa noite, Manolos. É a primeira vez que eu escuto esse podcast. Gostei muito. Mentira, mas beleza. Ih, é virgem. É. Depois de ouvir as edições sobre a minha série de jogos favorita lá de Mega Woman e Metal Gear, não podia deixar de dar os parabéns. Esse Duende Verde aí... Não, aí é o Norman Osborn, amigo. Não tem nada a ver com o Duende Verde, não. Ah, é o Harry. Ou o Felipe. O Zelda. O Phil Urich, tá? Phil Urich. O Zelda me fez muito feliz quando criança. Um dos jogos mais irados Ninja Inimigo encarnando que joguei no Nintendinho foi o Zelda no SNES, foi a mesma coisa. Ele também foi a razão de eu comprar um N64. No ano passado, comprei um GameCube de um amigo de um brother. Porra, quarta mão? Não, o massa é que a galera só compra do amigo de não sei o quê. É tipo aquelas histórias do Cartoon Network, né? Aconteceu com um amigo de um amigo meu, o Larry. Que, aliás, ele ouve esse podcast. Amigo, não faça isso com o Manuel. Faça isso com o Joaquim. É, manda um salve aí pra ele. Um salve aí para o Márcio. Márcio, ajuda seu amigo, dá pra ele um livrinho de gramática bacana. Tipo só isso. Pra jogar o Wind Waker e o Twin Light. São as luzes gêmeas. Luzinha gêmea, duas navi em cima da cabeça dele. Paguei mais caro nos jogos do que no console. É, tem isso, né? É, tá fazendo certo, é isso aí. Uhum. Imagina ele ter pago mais de 100 conto num Wave Race 64. Porra. Aproveitando, quem aí tem um cabo vídeo componente de GameCube? Muito ruim jogar de TV de alta definição. A imagem fica muito distorcida. É, pra jogar Smash Brothers é só uma beleza. É. Eu estou terminando o Wind Waker, muito foda. Eu não sei como escrever foda assim. Deixa eu ver. Outra coisa, a primeira vez que vi, joguei o Ocarina do Tempo. É, porque traduzir os nomes dos jogos é legal. Foi na locadora do Márcio. Valeu, Márcio. Porra, faz mesmo a prova pra esse maluco. Valeu, Márcio. Boa, Márcio. Tá gente fina, hein, cara. Porra. É, quebrado, né, Márcio? Porra, quebrado pra caralho. Aqui é Corinthians, porra. Pretendo comprar um Wii ainda nesse semestre. Pô, compra o Wii U logo, só pra jogar o Skyward Sword. O Wii U? É, o Wii U. Compra o Wii U. É. Wii U. Quero ver se esse jogo é melhor que o Ocarina do Tempo. Mamilas? Mamilas? Perdi muitas horas de minha vida jogando a Link to the Past. É, mais tudo praticamente. Comprei até a versão de Game Boy que o Zelda dava uns gritinhos enquanto atacava, tomada dano. Só pra citar que ele tá. Sempre que ele escreve o Zelda, ele colocou entre aspas, tá? Ele sabe que não é. Ah, ele tá? Sabe, ele sabe. É. Não, como é esse jogo de Game Boy que tem grito? É, pois é, não sei, mas beleza. Vai ver na cabeça dele, né, cara? Tipo, porra, não, cara, com certeza o maluco tem um salto mortal, aí vai ver o maluco só caiu, né? É, concordo. As coisas sempre melhor. Quando citou o fato de não haver dublagem no jogo, o jogo está evoluindo com junto à geração. Ai! Conjunto à geração, isso foi. Ai. Caralho, os brother. Os olhos e esses gritinhos. Hey! Uau! Let's go! Ué, tá falando a tua, né? É. Tá ficando chato. Nossa senhora. Lembrei quando saiu Majora's Mask, eu era um adolescente. Adolescente, adolescente, né? Faz o nome da mãe da Rebeca aí, né, cara? É um adolescente sem grana. Ou então o adolescente do Agreste. Um adolescente. É um adolescente tieta. Vai mais dois com a buceta. Eu já aluguei esse jogo no final de semana, um jogo com 5 jogos. Só para que o cara deixasse eu ficar com Majoras no sábado e domingo. Mano, não dormi nesses 2 dias. Terminei o jogo na correria. Eu tinha menos tempo que o Zelda pra salvar o mundo. Não. Lembro que eu terminei às 7 horas da noite da segunda-feira e a locadora fechava às 8. Porra! Okay. Por que que não gravou, meu irmão? É? Tipo, isso aí era um ataque foda. Foi, né? Normal. Mas beleza, valeu pela nostalgia que me causaram. Muito bom relembrar das aventuras que tive na vida quando jogava essa série, além do jogo em si. Porra, o que que a lembrança não faz, né? O que que a lembrança não faz? Né? Abraços e parabéns. Evandro Pim... Não, não posso falar seu sobrenome, amigo. Pode. Mais conhecido... Evandro Boss. Evandro Pim, mais conhecido como Boss. Boss. 27 anos, São Paulo, né? Já passou da hora de comer mulher, amigo. É, o cara... Ô, porra, ô, caraca, maluco. Ô, Daigo, o que que é biscoito? Como assim, o que que é biscoito? O que que é biscoito? Biscoito. Quando eu falo biscoito, você pensa em quê? Eu penso em te comer. É, e bolacha, você pensa em quê? Me dá porrada. É, então quando o paulista te pedir uma bolacha, você vai fazer o quê? Enfiar ele na mão. Vai virar a mão na cara dele, né? Então, porra, é biscoito, cara, é biscoito. Porra, não é bolacha. Cacete, é só isso que eu queria falar. É, é biscoito. É biscoito, né, cara? Porra, 3-0, não tem nenhum paulista aqui, na verdade. 3-0, cara, é biscoito, só em São Paulo. Se você quiser, bolacha. Chapu pra tomar a traulitada. Ah, não, precisa não. Porra, vai dar bolacha, é biscoito, cara. Tá pote, biscoito, é biscoito, recheado. É biscoito, porra. Vai lá, Rebeca. Tá, o próximo e-mail é do Arthur Antunes Martins. Olá, galera! Gostei muito do último podcast de vocês. Inclusive, depois de ouvir a primeira parte, me deu uma puta vontade de jogar algum game da série. E já estou quase zerando o Minish Cap. E falando nesse jogo da série, foi dito na parte 2 que ele não tem sidequests. Eu discordo disso, mas entendo que possa ser um ponto de vista. Ele tem ou não sidequests? Nunca joguei Minish Cap. Nunca joguei Minish Cap. Não, tem as questões igual ele tá falando, mas não é considerado. Pois é. Então, tudo bem. Na verdade, tem uma parada chamada Keystones, que são pedras quebradas que, quando encaixadas, liberam mais ou menos 100 segredos do jogo, que vão de pedaços de corações, dinheiro, mini-chefes, passagens secretas, armas especiais, etc., que ficam marcadas no mapa cada vez que você funde essas pedras. Então, tem sim sidequests, e não são poucas, dando uma variedade muito boa de exploração de dungeon e missões paralelas, deixando o jogo viciante. É, eu sou a favor de jogos com uma dificuldade na média, que te desafia, mas não te bate na cara e xinga de cachorra Demon Souls style. Eu falei disso na minha apresentação ontem, que me conferiu o título de mestre. Fala, mestre Pivô. Não, já fala. Terminei já. Eu só vou me gabar hoje, cara. Semana que vem eu tô normal. Vou te dar 5 minutos no fim. Nossa, não, vou não, te dar não, foi não, ótimo, não, né? Aquela que manda no podcast. Tá, tá, nesse sentido que você falou. Vou te dar 5 minutos falou, no final ser, pra você se gabar. Tá, é. Toma cuidado, deixa eu olhar só com quem que a gente anda. Olha os verbos que você usa, entendeu? Usa os complementos verbais aí corretamente, tá? Então, vai, continua lendo aí. Então tá. E às vezes Zelda ultrapassa e muito essa linha nos quebra-cabeças exagerados, essa linha de dificuldade, né? Por exemplo, no A Link to the Past, um link para o passado, você tem que adivinhar, por uma dica sutil, onde tem que cavar para achar a flauta. Mas não acaba por aí. Depois que você tem que adivinhar que se tocar a flauta na frente de uma estátua, ela vai tomar vida, liberar uma dungeon e depois ainda tem que usar o pássaro para voltar em um lugar, e ainda tem um enigma do deserto, e a maioria dos enigmas no final do jogo, que só podem ter sido inventados para vender revista. Deixa eu dar uma dica pro Arthur, bota umas virgulinhas de vez em quando, por favor. É, o bicho tá pegando, velho. Não, Saramago, né, cara? Pô, referência do cara aí. Eu preciso respirar enquanto eu leio. Mas tudo bem, voltando. Não tem o NPC, nem a bruxa que faz a previsão do futuro, que te dá uma dica relevante no final do jogo. No Minish Cap, o jogo resolve te sacanear ainda mais. Cheguei no ponto que eu não conseguia mais passar. Assim resolvi tentar a bomba em lugares suspeitos e consegui explodir uma parede que não tinha nenhuma marcação, totalmente igual às outras. E assim, prossegui no jogo. Até entenderia se fosse um item secreto, mas não era. Nossa, ele tá falando, eu tô me lembrando muito de Castlevania, que é lembrando Metal Gear isso aí, pô. Por que você não bateu na parede pra ver se era oco? Maciço, antes não, mas de dar eu tô C4. Lembrando das paredes secretas dos Castlevanias e ele tá falando que você pega coração, você pega armas secretas, pega não sei o quê. É. Pega os frangos de parede de Castlevania. Pega os frangão. É muito lindo isso, né? Tu quebrar uma parede e ter um pernil de Natal lá imenso. É, por isso que eu só uso o termo frango de parede. Então tá, depois disso, um tempo depois, apareceu um NPC me dando a dica de como descobrir se a parede pode ser destruída pelo som que a espada faz acertando a parede. Ah, no Silent Hill tem isso, no Silent Hill 2. Você tem que ficar batendo na parede e aí o James acha onde tem que entrar na parede pelo som. Oco. Mas enfim, isto é, o jogo te dá uma dica de como passar aquele desafio depois que você já terminou o desafio. Ou seja, você é mais inteligente que o jogo. Isso é legal. Tá certo que outros Zeldas do Nintendo 64 não vi esse problema. Eu entendo que tem alguns quebra-cabeças que quando você descobre como fazer, se sente um idiota por não ter pensado naquilo. Mas alguns quebra-cabeças de Zelda, quando você descobre, ou pensa que foi uma cagada incrível, ou recorre a um detonado vendo que nunca ia conseguir resolver aquilo sozinho. E eu prefiro parar de jogar do que recorrer a um detonado. Mas depois de ficar o dia inteiro naquele negócio quebrando a cabeça, algumas vezes eu procurei um detonado e um jogo que não consegue ter um desafio que em 20 horas eu não consigo resolver, procurando no mapa inteiro, falando com todos os NPCs, pra mim é um jogo que falhou demais no quesito que eu mais aprecio em um jogo, a dificuldade na medida certa. Olha, eu te entendo porque eu sou partidária do Very Easy, entendeu? Ah, caraca, não fala isso não, cara. Vou falar de... Ah, vamos falar que mulher não sabe jogar videogame, e aí, porra, Isabel vai... Ah, é verdade, puta. Tem isso. Não, é, mas não. Alguns jogos eu sei, outros não. Entendi. Não tem essa frescura, entendeu? Você fala, sabe, Calibre, não fala, né? Isso não, filha, tu Calibre me deu um cacete que eu sou o Calibre. Não. É verdade, né? É verdade. Eu ganhei, acho que de 32 a 1 do Dive. Uma tela, diabo. Foi 9-2. Tá, ah, foi 9-2 só? Tudo bem. Não fica contando, não, porra. Então, tudo bem. Mas, olha, alguns jogos eu confesso que eu sou partidário do Very Easy, entendeu? Outros do Medium. Mas, enfim, sobre o cast, a segunda parte que fala sobre a cronologia, a segunda parte que fala sobre a cronologia foi um dos melhores casts que eu já ouvi na vida. E, olha, que eu ouço podcast o dia inteiro. Nossa, aonde você acha tanto podcast assim pra ouvir, menino? Valeu, bastante, hein, cara. Você já ouviu o GoCast falando nisso? Ouço o GoCast. Muito informativo e dinâmico, com algumas piadas nos momentos tão certos que pareciam um ensaio. Ah, obrigado, cara. Obrigado. Uhum. Eu não participei do podcast pra isso, pra ficar lá ouvindo só pra fazer piada de vez em quando. Vocês falaram sobre o podcast de Kingdom Hearts. Eu gostaria muito de ouvir e, se puder, poderia até participar. Sou um grande fã da série. Beleza. Bom, já tem três, então, pro podcast de Kingdom Hearts. O Ninja Nintendo, o Brooks e o rapaz aí, o Arthur, o Caipira. Peraí, o Brooks gosta? Ah, porra! Meu Deus! Tadinho do Ninja Inimigo. Esses dias eu postei uma foto no Facebook do Girls of War do Axel, do Kingdom Hearts 2. Aí ele falou, eu acho que eu sou o único que gosta muito de Kingdom Hearts. Aí todo mundo falou, é mesmo, né? Foi. Mas Kingdom Hearts é legal. É bonitinho, é da Disney. Ah, o próximo e-mail aqui é do Guilherme Rubio. Não tem Nick CS, então vai ficar sem. Olá, amigos do Baixo Frente Soco. Ah, não, tem sim, ó. Ah, mas já falei o nome do cara. É, o nick dele no StarCraft é o Faraday. O podcast de vocês são muito interessantes, principalmente o que abordou o tema da pirataria. Surgiram muitas discussões relevantes. Comecei a acompanhar os seus trabalhos quando o StarCraft 2 Brasil anunciou o seu podcast sobre StarCraft, o nosso episódio 35. Esses dias, aceitando a sugestão do Ninja Inimigo, resolvi dar uma chance ao To The Moon. É diferente de tudo o que eu esperaria encontrar em um jogo feito no RPG Maker. Realmente é um jogo marcante. A história é emocionante e a trilha sonora muito adequada. Recomendo. De fato, o pessoal aí que tá jogando To The Moon realmente tá todo mundo recomendando, né? Então, quem não jogou, jogue. Só mais uma coisa que eu lembrei recentemente. No semestre passado, eu estava na sala de estudos da UFRJ, apreensivo, estudando para a prova de cálculo 4, que ia começar em algumas horas, quando um sujeito na mesa ao lado começa a falar desesperadamente como se não houvesse amanhã. Aí acabou toda a concentração do momento. Foi então que eu percebi que ele tinha a voz inconfundível do Ninja Inimigo. Um amigo que estava na mesa do lado, na mesma mesa que eu, também reconheceu a voz dele. Ninja Inimigo, era mesmo você perturbando o sossego? Era. Se tiver alguém com a voz parecida com a dele, falando alto no lugar onde vai falar baixo, é ele. Só pode ser. Mesmo que fosse, tu vira que ele vai lembrar disso, mas era ele sim. Devia estar estudando pra mesma prova que você. De qualquer forma, parece estar ficando famoso. Abraços, parabéns pelo trabalho de vocês. Ainda mais ele que é ruim de cálculo. Né? É. Não, mas cálculo ele terminou já. Falta física, já? Só. Já, falta fazer física 3 e 4, ele. Se você ouvir alguém com a voz parecida com a minha ou parecida com a voz do Ninja Inimigo falando alto num lugar onde não se fala alto, pode ter certeza que somos nós mesmo, cara. Não tem a dúvida. Deixa eu ver, minha vez de novo? Tua vez. Olha o Nick, Chinês malvejante 69. Isso parece uma posição de sexo, mas eu vou me manter quieto. Aí o que eu ia falar? Ou isso aí é posição de Kama Sutra chinês, ou isso é Nick de chat bate-papo. de sala. É, sabe que o Kama Sutra só tem um capítulo sobre sexo, né? Tipo o Tonhão Kodipo 36. É, tipo isso. Mas então, tu fala assim, o similar do Kama Sutra chinês, você procura lá numa página, tem a posição chinesa. É que não é 69, né? É o símbolo do signo de câncer, né? Gêmeo, sei lá. Que então o Yin Yang, porra. É, o Yin Yang. Ó, tá, ó, boa, Daigo. Bem pensado. Agora deixa eu ver. E aí, galera do Blast Red Soco, aqui eles falam mais uma vez o chinês flamejante 69. Que voz é essa? É voz de chinês flamejante. Não, o cara é chinês, deixa ele interpretar. Quem não sabe, Daigo é chinês. Daigo é chinês. Então ele... Mas eu tô imaginando. Foi mal. Vai lá, Yung. Na verdade, vai, eu só gostaria de comentar uma coisa que me incomoda na série Zelda, principalmente nos mais recentes. A dificuldade dos chefes. Eu acho muito broxante quando você tá lutando contra um puta. O cara não sabe, o cara não quis falar puta, eu falo por ele. Puta, boas épocas, e ele te acerta um ataque de chamas. E o cara é o chinês flamejante. O chinês flamejante. É, né? E te derruba a 10 metros do chão. E no final dessa brincadeira, você só perdeu um mísero coração. E corrigir isso seria tão simples. Bastaria que eles criassem um sistema de níveis de dificuldade no jogo, onde no modo hard, por exemplo, o chefe te arrancasse 5 corações em vez de um. Porra, isso é Konami, né? É, tipo... Gente, tá todo mundo reclamando da dificuldade do Zelda. Deixa o jogo em paz. E se fosse só, já tornaria o jogo muito mais desafiador. Só mais uma coisa. Eu acho meio idiotice essa mini lenda da lápide do Final Fantasy 1 ser uma atiração com o Link. Mesmo porque, na época, a Square era uma empresa quebrada, às beiras da falência, que nunca teria pretensão de superar um jogo da Nintendo. E se Final Fantasy foi lançado para o NES, logo não seria uma boa ideia fazer uma atiração contra a empresa que iria publicar o game. É isso, até a próxima edição. Agora, mano, deixa eu te falar um negócio. A Square era uma empresa falida no Final Fantasy mesmo. Eles lançaram jogo com esse nome porque era a última chance mesmo, né? Tipo Rock Balboa. Deixa eu falar uma parada. O Hironobu Sakaguchi já confirmou que isso é atiração. É, pode ter sido o retcon também, né? Mas... pode ser. Não, isso é atiração porque ele morria pra caralho no Zelda. É, hoje é atiração. É, exatamente, né? É porque ele é burro. Bom, eu também já morri no Zelda. Mas vai lá, Rebeca. Mas deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei, que realmente eu queimei meu filme falando o negócio do Very Easy. Gente, né? Eu também que eu sou tão ruim assim não, viu? É porque o que eu mais gosto de fazer nos jogos é ficar passeando, vendo cenários e puzzles. Eu não gosto das partes de batalha. Então aí eu prefiro que venham o mínimo de inimigos possível pra eu poder ficar olhando os cenários, apreciando a paisagem e resolvendo puzzles, tá? Tomando maconha, eu sou uma pessoa mais intelectual, entendeu? Entendi. Lendo um livro... fumando um brau, tomando um vinhozinho. Vai lá. Tá, deixa eu passar pro e-mail do Sputnik. Oi, Sputnik Sandro, tudo bem com você? Eu falei o nome dele. Ih, caraca. Apaga aí do podcast. Caraca, essa intimidade com o cara. O nome do cara é Sputnik Sandro? Não, o nome dele é Sandro. Ah, tá. É porque ele comenta lá no Gol. Tá, intimidade com ele. Mas ele mora na Rússia ou isso aí é putaria? É putaria. Só podia. Então, o Sputnik de 18 anos, na Rússia Soviética, fala baixo, frente, socos e baixo, frente, soquetes. Eu de novo. Então, com relação aos últimos podcasts sobre a lenda de Link, eu gostaria de comentar algumas coisas. Primeiro, a questão é RPG? Não ficou clara. Quer dizer, vocês não terminaram o raciocínio e não deu pra saber o que vocês acham. Aí, pô, 18 anos, né, mané? Tu tá fazendo Enem aí, prova de vestibular, redação, porra, as vírgula aí, né, maluco? De vez em quando, porra. Saramago é licença poética. E dá uns esporros nesses moleques de vez em quando, porra, bota uma vírgula, caralho. Olha, particularmente eu não participei do podcast, mas eu acho Zelda mais aventura do que RPG. Eu classificaria como um adventurous RPG. Uma coisinha outra de RPG. Se demole, foi uma das vezes que eu interrompi eles pra falar das minhas reações ao jogo e eles não terminaram de falar. Que eles ficaram, pô, Renato, você tá interrompendo a gente e a gente não terminou o raciocínio. Ah, bebe. Tá, então continuando, de qualquer forma, eu vou dizer o que acho. Por que Zelda é considerado RPG? Acho que isso se deve ao fato dele ter sido um sandbox numa época em que isso não existia. Essa era uma das características dos jogos de RPG naquela época. Os jogos de RPG, Final Fantasy, por exemplo, tinham essa característica de serem abertos, de você poder fazer o que quiser de novo, entre parênteses. Pois é. Sem se importar com o roteiro, o caminho principal. Isso era role-playing, isso era interpretação. Mas hoje em dia fica complexo destacar o que é RPG. Porque o que é RPG? RPG não seria role-playing game? Quer dizer, se formos levar ao pé da letra, todo jogo poderia ser caracterizado como RPG, já que estamos interpretando um personagem. É. Mas enfim, esse é um tema mamiludo que deve ser discutido em outro podcast. Eu não considero Zelda como um RPG, e se vocês me perguntarem a minha definição de Zelda, eu provavelmente diria que é um jogo de ação aventura com elementos de RPG. É o que eu e o Ilapso achamos também, que a gente acabou de falar. E o Dag também. Elementos de RPG porque tem todo o lance da história, dos clichês, dos reinos e princesas e essas coisas características de jogos de RPG. Não, peraí, Mario também tem reinos e princesas e clichês e não é RPG. É, porra. É. Tipo assim. Enfim, né? E isso ó, acabou o e-mail do Sputnik. É, o cara se fosse o. Se fosse aquele o Knights of the Round Table do, da Capcom do Super Nintendo também é RPG, que tem. É. Se bem que ele levela e tudo. Da, da princesa, vai atrás do Graal. É, ele levela e tudo. Não, uma coisa. Agora sem sacanagem, né? Ontem, Rebeca, na minha defesa, virei mestre. Não, sacanagem. Um dos avaliadores, o professor lá, o Chechel, ele tava comentando essa coisa do jogo de RPG. Aí ele usou como exemplo o Dragon Age. Ficou 5 minutos falando de Dragon Age lá. Tava até quase puxando o microfone e falava, pô, pessoal, vamos gravar um podcast de Dragon Age aqui. Ele comentando dessa questão que no Dragon Age, quando você tem os diálogos e as várias possibilidades de diálogo, tem aqueles smileyzinhos, né, do lado da frase, né? Então você pode falar pro cara, e aí, cara, beleza? Com um smileyzinho rindo. Ou pode falar pro cara, e aí, cara, beleza? Com aquela cara de mal, assim, tipo, e aí, idiota, filha da puta, vou dar 2 socos em inglês com a cara, tá ligado? Eu sou o Dark, bato em geral. Entendeu? Então, tem toda essa questão aí das múltiplas possibilidades e que chega mais perto da interpretação mesmo, né? Porque interpretativo, de fato, nunca vai ser, né? Nunca vai ser perfeito, nunca vai ser um teatro um jogo de videogame. É. Mas você pode se aproximar disso. Então, dadas as limitações que Zelda tinha na época, pra época podia ser RPG, né? Hoje em dia, talvez, a gente não consideraria assim, mas acredito que a caracterização de RPG dentro de jogo eletrônico é diferente da caracterização de RPG de mesa, né? Então, isso, acho que isso rende uma discussão boa, inclusive. O que seria as fronteiras do RPG de mesa, das definições e o RPG eletrônico? Eu já cheguei a pensar um pouco sobre essa questão e eu já cheguei a quase ter esse mesmo pensamento do Sputnik. Falar, pô, mas se a gente for pensar, todos os games são RPGs porque todos a gente tá interpretando um papel, né? É. Mas aí eu voltei atrás porque, na verdade, nos games que não são RPGs, você não tá interpretando um papel, você tá apenas interagindo com a história daquele personagem, mas não é você. É um avatar, né? Não é um personagem. Exatamente. É como se você estivesse controlando uma outra pessoa e vivenciando a história de uma outra pessoa. No RPG, sim, tecnicamente falando, teria que ser uma história que você criou, né? Um personagem que você criou, uma história que você tá desenvolvendo com características e atributos que você tá desenvolvendo e evoluindo, né? É verdade. Essa coisa dos atributos também, né? Isso tem um pouco de RPG também, mas acabaria que a gente classificaria tantos jogos como RPG hoje em dia que, enfim, acho que vale rever aí essa caracterização. Hoje em dia já tá bem diferente esse conceito de RPG aí, um pouco em função da decadência dos RPGs japoneses em detrimento em função desses europeus e americanos aí que estão com mais força, né? Witcher, Dragon Age, etc. Mas é isso aí. Bruxeiro e etc. Mas é isso aí, gostaria de agradecer a dupla dinâmica que me acompanhou, o chinês mineiro 81 e a 82, chinês mineiro 82 e a brasiliense Tocantins 84, tá? Caralho, enfim, por que eu falei isso, eu não sei. Muito obrigado a vocês dois. E envie seus e-mails pra eu gosto de jogos @baixofrenseu.com. Estejam lá no girlsofwar.com.br e ouçam os podcasts do Girls of War, porque lá na palestra delas, um rapaz levantou a mão e falou: pô, eu conheço a Rebeca porque ela grava o Baixo Frente Soco, mas eu quero saber cadê o podcast de vocês, do Girls of War. Tá lá, você aqui. Pô, é verdade. Teve um ouvinte de vocês na nossa plateia, achei tão lindo. Tão fofo. E procure lá no cantinho direito do site dela, sei lá, GoCast. Então você ouva, né? Tem 6 gravados até agora, tem mais uns aí que a Rebeca tem lá na manga dela pra quando ela quiser soltar aí os minicasts. Sim. E acompanha. Sem falar os que ela faz solo. Sem falar, os que ela grava no banheiro quando ela tá maluca. E. Mas eu gravei uns com o pivô também. Sim, então. Que eu nunca editei. Normal. Então é isso aí, galera. Até semana que vem com o episódio 82, cujo tema a gente não sabe ainda qual vai ser. Fique agora com um episódio sobre Defensores de Tóquio. Abraço! Eu falo assim, o Darkness. Abraço! RPG, como já foi muito discutido, fez parte da nossa infância, junto com as pancas de jornal, numa época que a gente não era com leite com pera, que você chegava no Google e pesquisava qualquer coisa e já via. Pesquisava qualquer coisa. Nós tínhamos uma grande revista que a gente comprava na banca de jornal, ou alguns assinavam, que patrocinou mentalmente, patrocinou com conhecimento os nossos jogos e nossas mesas de RPG. E Lapso, você lia essa revista? Eu cheguei a ser assinante da Dragão uma época, acho que um ano e meio, assim, algo desse tipo. Dragão Brasil, muito Dragão bonito. Dragão Brasil, que no começo era Dragon, né? Aí o cara era Dragon. É. Hoje... Mudou de nome, mudou de editora, mas sempre continuou R$3,50. Era uma coisa linda de ver. Até aquela época que teve Dragão Games, ela era R$3,50 também. O engraçado é que a Dragão, ela era escrita pelo Cassaro, né? Junto com alguns outros editores. Eram caras, né? Eram que... ele, o Saladino e um outro aí que eu lembro. E eles tinham saído daquela revista Herói, não é? Herói não, a Heróis do... Heróis da TV, talvez. Heróis da TV, isso. Acho que não, hein? Também acho que não, hein? Mas só, o Marcelo Cassaro, ele roteirizava muitas daquelas revistas que a Abril lançava, do Jasper e do... Sim. Essa aí chamava Heróis da TV. Ah, isso. Ele era roteirista da... Heróis da TV, aquela da editora Abril. Aí nego publicava história. Não, tá confundindo, cara. Olha só. Heróis da TV foi uma publicação da editora Abril de 79 até anos 80, assim, até lançarem os vídeos X-Men. Que eram as revistas da Marvel que a Abril lançava, compiladas numa revista chamada Heróis da TV, que tinha esse nome porque tinha Tetocos. Sim, sim. Falei perto do Heróis da TV antes. Aquilo confundia... Aquilo que eu tava querendo citar era Heróis do Futuro, que era tipo um herói. É, mas era uma merda. Mas não era essa. Não, cara. Essa do Yuri Goya. Mas a Heróis da TV, essa revista, ela teve uma... Na época de 1992, 1993... Não, mané. Não, tá fundindo, cara. Heróis da TV foi até 88, assim. É outra coisa que você tá falando. Não, cara. Não. Deixa eu falar. Fala. Não, pior que é, bicho. As duas chamavam Heróis da TV. Exato. A segunda não tinha nada a ver com Marvel. Daí que o Paulo não vai discutir, não. Tinha uma primeira que era da Hanna Barbera, tá ligado? Que... Porra! Isso. Que era em 72, 73... É, o HB 78 saiu. E aí eles falavam... lançavam historinhas do Scooby-Doo, do Salsicha, como eles faziam com outras revistas da Disney, só que era do Estúdio Abril. Depois, em 79 até 88, mais ou menos, teve uma época da Marvel lá. Nego sim, sim. Botava história do universo da Marvel. Aí tinha Homem de Ferro, Thor, Namor, na porra toda, Hulk, whatever. E depois teve uma de heróis japoneses, que foi mais em 1992, 1993, que trazia adaptações de Max. 10 edições é muito. É, eu acho que... Inclusive, pô, eu tenho um link aqui pra baixar, cara. Quem quiser, eu procuro aqui. Sério mesmo, pra achar esse chat aí. Não, cara, esquece. Aliás, eu vou te falar um negócio. Dessas paródias, digamos assim, que a Abril era expert em fazer no começo dos anos 90, eu só gostava dos Trapalhões, que fique bem claro. Eu acho que todos eles eram licenciados. Não era com roubo de direito autoral, não. Acho que a Abril... Não, acho que tinha algumas que não tinha direito, não, e eles estavam usando assim mesmo. É, talvez aquelas de Street Fighter, assim, do meio dos anos 90, que a Scala lançava, eu acho que alguma coisa ali não devia ser meio licenciada, não, mas... Eu me lembro de uma do X-Men. De um X-Men, não, do Mega Man, que a Ro aparecia pelada. Então com certeza aquilo não era licenciado. Isso era o Mega Ro... Man da editora Magnum. Peraí, a Ro criança pelada? Aquela garotinha? Ou a Ro da série do Mega Man da televisão? Que era Mega... uma piranha. Exato. Era uma Ro... Era essa aí, cara. Não, era um meio termo. Ele era meio criança, mas tinha os peitos gigantes. Então você não podia falar que era criança. Caralho. era uma garota que não cresceu muito, né, cara? Cara, essa revista era tão zoneada. Tipo, ao mesmo tempo, X coexistia com o Mega Man do passado e tinha o Blues do lado deles. Cara, tem um episódio da série do Mega Man que o X volta no tempo, encontra com o Mega Man e ele fala: aí, meu irmão, fudeu. O Vile tá chegando aí pra fuder geral. Aí o Vile... Uma coisa é você voltar no tempo. Não, outra é você existir sem explicação. Aparece o Vile todo saradão. É o robô sarado. O robô da creatina. O Vile volta no passado pra roubar... Assim, eu manjo esse episódio. São vários episódios do Street Fighter americano que o Ryu e Ken vão enfrentar o Akuma, o Ryu perde, o Ken enfrenta o Akuma sozinho e ganha. Cara, o Ryu... Nossa, velho, você conseguiu, de... Ken? Você venceu a Akuma! Em 94, o Marcelo Cassaro, ele apresentou um projeto de uma revista de RPG pra editora Scala, né? A ideia era você ter uma ação games, uma super game power, só que focada em jogos de RPG, que era uma coisa que não tinha uma devida atenção nas revistas, nas editoras, nas bancas de jornal. Era um nicho que ele podia se especializar e ia, com certeza, encontrar o sucesso ali. Inicialmente, a revista se chamava Dragon, né? Tipo, bora dar um nome irado pra revista. Qual? O que é? Tem Dungeons and Dragons? Tem. Então, tipo, tiro de Dungeons. Dungeon. Na revista vai ser End Dragon. É, tira o calabouço, não, tira as masmorras. Tinha uma Dragon Magazine na época que era até licenciada no Brasil. A Dragon Magazine da TSR, que aqui no Brasil abriu e lançava. Uhum. Aí ela era uma revista de RPG, que era famosa. Só que a Dragon Magazine era só Dungeons and Dragons. Só de D&D, né? Aí, abriu e chegou a lançar. É. Pra não dar merda, renomearam pra Dragão Brasil. Naquela época tinha muito disso, né, cara? O JQR teve que mudar de nome. Não sei por que o Charlie Brown Jr. não teve problema. Acho que é por causa do Júnior. Do Júnior, ah, J Quest podia. Eu nunca entendi por que ele tinha que mudar de J Quest pra J Quest. Eu não confundi com Johnny Quest, mas não tem nada a ver. Porra. E aí? Mas Charlie é inspirado em Johnny Quest. Charlie Brown do mesmo jeito, cara. Né? Barão Vermelho, porra. É o piloto de corrida maluco. Achava legal que não só matérias e adaptações de RPG, a revista ela trazia contos de fantasia, né? Histórias em quadrinhos do Paladino e do... É, nego fanficava nervosamente naquela porra. Sim, tinha as matérias incríveis. Na minha opinião, a minha preferida eram os contos... Como é que era? Eram... As aventuras lendas lendárias. Lendas lendárias. Lendas lendárias. Ah, as lendas lendárias. Lendas lendárias eram incríveis. Alguém lembra de alguma foda? Só, só. Lembro, tá no episódio 34, eu li umas aí. Tá falando que eu li umas lá do programa. Eu gostava muito dessa revista e ela trazia muitas adaptações. Era comum você estar vendo uma série famosa na televisão, ou um desenho animado, ou alguma coisa que te trazia interesse, ou de repente até mesmo um filme, que te dava vontade de jogar aquilo, entrar naquele universo. Ou você comprava um jogo porcamente adaptado para videogame, ou você fazia uma aventura de RPG, onde você podia... Ou você tinha um mestre escroto, que a parada ia ser muito pior do que a adaptação do Super Nintendo. Ou você tinha podia fazer um jogo muito criativo, muito divertido, e entrar no universo do mundo mesmo. E era interessante porque a Dragão Brasil trazia essas adaptações. Tanto pra Dungeons and Dragons, a D&D, quanto pra GURPS. GURPS era muito comum, porque GURPS era um sistema bem aberto, né? É, não, GURPS é, né, o nome já diz, né? Genérico e universal. E difícil, tinha que ter um D ali, GURPS. Porra, velho, a página 170 do módulo básico tem regra pra lutar com um elefante, brother. GURPS tinha regra pra você cavar com uma pá, dependendo isso, do tamanho da pá. Subir escada. Regra pra subir escada. I rest my case. Abraço. Pô, até semana que vem. Jackson deveu uma gaipa. Bode, teve alguma adaptação que você chegou a jogar pra GURPS ou pra alguma coisa antes de 3DT? Não, o 3DT foi a minha entrada. Teve aquele RPG do amiguinho, como você citou, seu amiguinho da escola. Vamos jogar RPG, vamos, e cria regras da caralha. Você tem dois dados que você pegou do banco imobiliário e você joga com aquilo. Assim, D10 não existia, D20, nada disso existia. Eu já cheguei a jogar RPG com aquela roletinha do jogo da vida, que é até 10. Caraca, merda! Porra, irado, moleque. Dá pra jogar Vampire com isso, hein? Imagina, tu pega tipo umas 10 roletinhas dessas. Roda um Mandrake isso aí, cara. Não, então você roda a mesma roleta 10 vezes, imagina que bonito. Dá o maior aspecto de talk show, de game show do Silvio Santos, assim. Rodar, rodar, é o peão do baú. Põe a música do peão do baú quando tu editar. É, tem uma dessas com o padre, o bispo, que começa a girar e bota a música do peão. Pô, dessa história que você contou do seu amigo que inventava as regras, eu lembro que eu tinha um amigo que ele imprimiu uma porrada, ele xerocou uma porrada de cópia da ficha básica de GURPS. Só que ele nunca tinha lido o livro, não fazia ideia do como jogava. Então ele inventou as próprias regras baseadas na ficha. Cara, ninguém leu aquele livro inteiro, cara. Ou seja, esse cara pode ter inventado aquele outro sistema lá, como é que chama? D10, D20? Ele pode ter feito. É provável que ele tenha feito o GURPS melhor do que o GURPS, se ele não tiver lido. Não, fácil. É igual o D10, o D20, sei lá. Ele tinha... Melhor que Storyteller, com certeza. Não, vai se fuder. Ah, vai se fuder. Vai se fuder, que Storyteller é o melhor que tem. Ah, tomar... oh, é, porra, Street Fighter e Storyteller, é bom pra caralho. Não, Street Fighter Storyteller é uma merda. É um... Não. Se você vai começar por aí, pera aí, não é assim faz, não. Porra, valeu. Storyteller já diz, Storytelling. O RPG Street Fighter, ele fala assim, ok, deixa o Storytelling um pouco de lado e vamos ver a porrada. Fala um negócio, cara, aqueles, não, só falando sobre o Street Fighter do Storyteller, tipo assim, eles nunca mostraram a ficha do Bison, né? Por quê? Porque não tinha lugar no livro pra pôr um outdoor. É. Caralho, merda, entendi. Em Não só essas adaptações iam saindo torto a rodo, quando a Dragão Brasil, Marcelo Cassaro e toda a equipe resolveram fazer um sistema mais aberto, mais livre, focado nessas produções orientais, produções japonesas, em que você tem os tokusatsu, as pessoas destruindo Tóquio contra os robôs gigantes, e montando um super canhão bolado de arco-íris que mata os caras. Então o Ultraman crescendo 900 mil metros, soltando aquele raio do cotovelo. Exatamente. Aí eles lançaram um sistema chamado Defensores de Tóquio, que eu acredito ser um nome genial. Eu acho que é um nome genial, principalmente porque ele faz referência a D&D, né? Porque ele é D&T. E ele é Defensores de Tóquio. Por que Defensores de Tóquio? Porque essas porras só acontecem em Tóquio. Acontece mais lugar nenhum. Não tem mais lugar pra essa porra lá. Acontece em três lugares, cara. Nova York, Tóquio e Alameda dos Anjos. Porra. Se bem que Power Rangers agora tá uma porrada de cidade, né? Não, é espacial. Depois que foram pro espaço, virou planeta. Power Rangers tá bonito pra caralho. Tá passando na Bandeirantes agora à tarde. Eu tô de férias, não tenho o que fazer. Maluco, tá bonito pra caralho a cena de luta, cara. Eu paro pra ver. Peraí, qual série você tá vendo? A imagem da Bandeirantes na casa é a da Globo, cara. Não, peraí, que série você tá vendo? Deixa eu julgar isso. Eu não sei. Eu sei que os Power Rangers todos têm suspensórios, cara. Ah, é o de... Não é aquele do... Ah, não sei o nome. É aquele que tem tipo um raio no peito. Não, não é de ninja, não? Não, não é ninja, não. É o que tem um raio feito. É o que o cara tem essa engrenagem maluca. Tu que sabe os nomes dessas merdas, não sei não. Ah, Bokenji. Não, não, não, não. É, Bokenji, é Bokenji. É Bokenji, é Bokenji. Pô, esse é tudo. Mas deve ser uma merda. Power Rangers é tudo ruim. Vai, vai, 3DT, vai. Eu acho que vale falar que esse, o Ninja Inimigo tá falando Defensores de Tóquio e tal, mas isso é meio por causa do oportunismo. Porque a capa da Dragão Brasil, nem sei se posso falar isso, era, se a moda era Cavaleiros do Zodíaco, eles iam lançar um mod de Cavaleiros do Zodíaco com aquelas séries genéricas, foda-se. Sim. Se era Mega Man, Mega Man. Pokémon, caralho, é impossível Pokémon ter tanto a ver com RPG como naquela revista, cara. Exato. Se tu soubesse disso, ia ganhar milhões. Milhões! Não, mas é igual aquelas revistas da Herói, a Heróis da... Heróis não sei o quê, Heróis do Futuro, Heróis do Futuro. Essas porras todas fazem. Animador. Vai fazer, vai na crença da moda, pô. Tem que vender, quero dinheiro. É, mas a Herói foi a primeira a estourar. Qualquer uma que veio depois começou a copiar ela. O que eu acho legal é que eles precisavam desse novo sistema pra lançar mais adaptações, né? Porque as adaptações eram grossas, as pessoas compravam a revista pensando nessas adaptações, que vinha na capa. Então eles falaram, vamos fazer um suplemento pro sistema de RPG GURPS, ou do mesmo criador de GURPS, chamado Toon. Vocês lembram desse sistema? Alguém chegou a jogar esse sistema? É do Stick. Steven Jackson. É do Steve Jackson, do mesmo galera do GURPS. Qual era a ideia do Toon? Era bem parecido com o Defensor de Tóquio, porque ele tinha regras pra jogar em desenho animado, tipo, invocar bigornas, cair e virar papel. Coisas bizarras. É, você... Invocar bigornas. Ai, mané, que mané é Steve Jackson? Ele só publicou o jogo. O designer é o Greg Kostikian. Designer? Ah, meu irmão, não interessa. O cara que fez o jogo é o Greg Kostikian. É, o cara, o Castro do jogo chama esse nome aí que você falou. Beleza, é da Steve Jackson Game. É, mas o designer é o Greg Kostikian. Esse Toon tinha regra pra você correr e continuar correndo quando saísse no penhasco. É, saísse no penhasco, Coisas assim. Que foda, pois, mas saiu um aí tem 5 anos aí, tipo assim. Assinatura vitalícia da Acme. Correu não, cara. Eles relançaram aí depois de tempo. Pô, maneiro, isso eu não tava sabendo não. Eu joguei uma aventura de... eu joguei uma aventura de Tiny Toons, moleque. Porra. Óbvio que eu era o Pluck, né? Porque o Pluck é o mais foda daquela série, mas... É, porque o Patinho desce pelo buraco. E ao invés de fazer isso, como não rolou, eles resolveram criar um... Ah, não rolou, entendeu? RPG, rolar, entendeu? Dado, entendeu? Eles resolveram criar um sistema próprio, sem relação com as regras do Toon. E então, em 94, muito antes da gente estar ligadão nessas paradas dessa revista, foi lançado o primeiro número da revista Dragão Brasil Especial, com 30 páginas falando sobre Defensores de Tóquio. E eles lançaram um conjunto de regras para você poder jogar com Tokusatsu, basicamente. A ideia era você fazer Jaspion, Power Rangers, fazer Flashman, Changeman, todas essas porras de 5, ou então que tinham robôs gigante. Então, eram umas regras... Do Mario RPG. Exato. E eram umas regras... os Action Rangers. Eu lembro uma regra genial, que era assim, você juntou as 5 pessoas do seu time, montaram um canhão gigante e deram um tiro. O cara morre, sem rolar. Caralho. Que isso? Era assim, era tipo, beleza, vamos juntar o nosso ataque final. Teste de habilidade pra ver se acerta. Acertou! Acertou, e o monstro morria, mas ele não se morria. Ele morria gritando e explodindo, ou em fogos, tipo, muito fogo, ou uns fogos de artifício, assim, gelos. Gelo seco. É. E você era obrigado a fazer uma pose pra câmera, né? Isso. E quando, no frame exato em que o bicho explode, a imagem anda um pouquinho pro lado, assim, que é um tempo, um ponto de edição. E 3DT tiveram várias regras que foram evoluídas, né, do D&T. Tinha a regra famosa do ataque especial, parecida com o ataque especial, que na verdade, pra você entrar nesse ataque especial, você tinha que fazer uma super pose bolada, senão não rolava. É, mas isso aí era mais com os cavaleiros, né? É. Tipo, o componente gestual da magia de AD&D. Né? Mas isso era gay pra caralho, velho. Eu não cobrava isso, não. Bem, em 96 foi lançado uma Dragão Brasil Especial 2, com menos de 50 páginas, falando sobre Advanced. AD&D. Advanced Defensores de Tóquio. Tipo, bora misturar o nome. Português e inglês, Advanced Defensores de Tóquio. Como uma outra referência a AD&D, fizeram AD&T. Aí você já tinha lá umas regras mais evoluídas, tipo, o custo de características e vantagens era 10 vezes maior, os personagens eram construídos com 150 pontos, e fazia bem mais alusões ao universo de anime e mangá do que só. Somente a destruição de Doc. É, esse eu tenho a capa esculhambação, sei lá. Mas a porra ficou séria em 1998, quando... Eu paro meu patinete, a porra fica séria, meu irmão. Como já dizia o Cebolinha, né, Elapso? É, porra. 3D&T foi lançado em diversos... Não foi lançado assim, caraca, 3D&T. Foi uma série de suplementos licenciados de jogos de videogame como Street Fighter, Final Fight, Mortal Kombat, Darkstalkers e Mega Man. Eles foram lançados em algumas revistas separadas com algumas regras e adaptações. E essas regras variavam de jogo pra jogo. E depois de terem lançado a estrutura, eles falaram, porra, dá pra gente fazer um sistema com essa porra aqui fechadão. Vamos pegar todas essas regras, por exemplo, ataque especial vinha de Street Fighter, tiro carregado vira de Mega Man, arma especial vinha de Mortal Kombat. Nossa, Mortal Kombat 4, não. Credo. Tristeza. Todos esses suplementos tinham as regras todas inseridas já dentro dele. Então você podia comprar só o Final Fight e jogar. Sim. Mas cada um tinha uma série de particularidades. No final, eles juntaram tudo e fizeram o manual 3D&T, o vermelhinho. Quando eles fizeram o manual 3D&T da capa vermelha, que foi lançado em 2000, e aí já era a época que a gente tava jogando RPG... É a capa vermelha com os dizeres em dourado. E era engraçado, porque ele juntou todas aquelas regras especiais de Street Fighter, Final Fight, Mortal Kombat, e viram que aquilo era completamente adaptável pra 99% das videogames e animações japonesas. Porque, na moral, anime, basicamente, tudo igual, né? Na moral, né? Porra! Então, eles falaram, cara, dá pra lançar a porra toda aqui. Quer ver? Tiro carregável. Tiro carregável do Mega Man, você pode muito bem ser um tiro carregável do Ryu dando um super Hadouken bolado Kamehameha. Bola da... Pistola do Zillion. É, revólver do Zillion, canhão de Gundam. É o ataque Dédalus do Macross também. É, pode ser. Eu achei muito interessante como essas adaptações foram começando a criar loucamente pro 3D&T, porque tava feito. Por exemplo... você chegou a jogar a adaptação da Dragão Brasil de Evangelion, boy? Evangelion, especificamente, não. Jesus! Eles faziam... Evangelion não é uma série, assim, digamos, que daria um bom RPG, né? Antes que... Haters Gone Hate, mas eu acho Evangelion uma boa série. Um bom anime. Não. Como disse o Jeremias, falaremos sobre isso. Falaremos sobre isso. Mas o grosso do anime é que são três pilotos de robôs, um homem gay, e duas mulheres loucas que querem dar crente na serra, e eles lutam contra os anjos lá, mas não é uma série em que foca, tipo, não é chegar lá, rolar dado e matar os anjos. Então, rolavam umas aventuras misturadas com mechas, tá ligado? E robôs gigantes, e coisas meio Gundam, às vezes, e saía criando coisas da cabeça de todo mundo, da cabeça do mestre, da cabeça do jogador. Eu mesmo joguei uma aventura que misturava Gundam com Evangelion. Ai, adolescência. Caralho. Adolescência, destruindo sonhos. Se foi Gundam Wing, eu até concordo, porque combina. Agora, se for os Gundam antigos, eu metendo essa porrada. Só se for no Super Robot Wars, cara, pra ajudar essa porra mesmo. E mesmo assim, os pilotos não se misturam. Mas eu não recrimino nem de inimigo, porque depois que eu joguei Mega Man 7, eu fiquei louco. Pra mim, eu sempre tinha que ter um animal de estimação que virava uma armadura, cara. Caralho. Foi um RPG que eu jogava e falava, não, mas eu quero um animal animal que vira uma armadura, não. Eu tenho que montar nele, tipo aquele negócio do Churato, lembra? Que eles voavam. Era, cara. Tudo tinha que ter isso. Não, mas... Shaq era armadura. Transformado no skatão era baruda. Cara, mas é fato. Eu também jogava Mega Man e outros jogos assim. Eu tinha, tipo, um construto, alguma porra, que virava um skate bolado e mandava um surf animal. Foda. Me lembra depois de te apresentar com a Charm. Você vai curtir. Eu gastava mais pontos pra construir um mascote do que meu próprio Char, cara. Que isso? Tem alguma adaptação que você lembra do seu coração, Daigo? Ah, deixa eu ver, uma boa. Não, uma boa vai ser difícil. Uma boa vai ser difícil, porque tipo, o Dragão fez uma cagada com Final Fight que até hoje eu não perdoo. É foda, né, cara? Mas o Street Fighter é direitinho. O Street Fighter é direitinho mesmo, apesar de que o Charlie sobrevive, mesmo eu sendo um fã do Charlie, eu não concordo com isso. Do Final Fight, cara, eu lembro que tinha uma regra, eu joguei com o Comandante Cobra. Eu, Comandante Cobra, o Mestre Splinter. Deixa eu ver se é o que me faz raiva, vai. Não, na verdade a gente falou, bora jogar uma aventura de Street Fighter 3DT? Aí eu, bora, então bora, fechou, irado. Então, aí eu falei, pô, vou jogar com o Ryu, porque eu me amarro no Ryu, nego. Beleza, vou jogar com o Ryu. Aí o Comandante Cobra, eu vou jogar com o Guy. Pô, mas o Guy é do suplemento Final Fight. É, mas ele tá aqui também junto do Street Fighter, pode jogar com ele. Tá bom, ninguém tinha visto que ele tinha combo. Tá aqui o pariu. Aí beleza. É exatamente isso que me irrita. Combo era uma vantagem muito roubada em 3DT, que foi descontinuada de tão roubada que era. É a única regra que eu me lembro que eles falaram, ok, essa regra não vale mais, hein, galera? Esquece essa regra. É, isso aí que eu achei escroto. Apesar de que o Guy é meu personagem favorito, aquilo ali não tinha mestre que segurava aquela porra. É, muito apelado. Aí o Comandante Cobra, vou jogar com o Guy. Eu falei, beleza, tranquilo. Aí o Mestre Splinter falou, vou jogar com o Carlos Miyamoto. Nossa! Carlos Miyamoto, ele é o homem do Final Fight 2, que usa uma espada, tá ligado? É, o enteado do Haga, lutador Tem ideia de como a parada era mal feita. O cara tinha um código de honra do Street Fighter, que existia isso. O código de honra do Street Fighter era não usar armas contra os meus oponentes. É. E esperava que eu tenha uma espada. E o cara tinha uma espada, bro. Tudo bem que o Carlos só tirava aquela porra quando você apertava Y e B junto. Pode falar Y e B porque é só pra Super Nintendo mesmo? Ele só tirava aquela porra daquela espada quando ele fazia isso. O resto era só na mão. Até ali, tudo bem. Mas aí você vai botar ele no universo do Street Fighter, você vai botar o código de honra do Street Fighter. Não pode usar arma. Vai... É, cagada total, porra. Ele não é Street Fighter, ele é lutador profissional. Eu lembro muito que, com as vantagens e desvantagens, você conseguia fazer o seu personagem, a sua ficha, né? Você tinha os seus atributos, que eram força, habilidade, resistência, armadura e poder, caralho, de fogo. Armadura, velho! Eu não tem nem inteligência, cara, parada. E era sensacional, porque a ideia era simplificar e fazer uma coisa bem sobre-humana. Quando você tinha zero em todos os atributos, você era uma pessoa normal. Normal. Tipo, como assim normal? Você podia atacar alguém com zero em um atributo, e você era uma pessoa comum. Se você tinha força 1, você tinha, tipo, força de um gorila. Era exatamente essa a descrição. É. Se você tinha força 2, você tinha, sei lá, você conseguia levantar um carro. E por aí vai, entendeu? Então era... Eu acho que ia dobrando. Cada um era o dobro do outro. É tipo o DC Heroes. Mais então, ou menos. Ficava... Aliás, pensei num paralelo foda. Com zero de atributos, você é o MC Gorila. Com de força, você é o gorila. O gorila. E engraçado como eles tentavam contornar, né? É, você tinha essa força que era a força do personagem. Você tinha a resistência. A resistência vem desde da resistência mesmo dele correr, dele aguentar, prender a respiração, ficar embaixo d'água, quanto a vitalidade, o vigor dele. Dele apanhar. E o ponto de vida que ele ia ter, né? Os famosos PVs. Tinha a armadura. A armadura era basicamente o quanto ele aguentava a porrada. Quanto ele mitigava a porrada antes de perder os pontos de vida. É. E poder de fogo era o tiro. Porque todo mundo nesse universo manda um raiozinho ou dá um tirinho, né? Então você pode botar botar essa habilidade aí. Aí você fala, tirando o Zangief, Zangief tinha poder de fogo zero. Certo. É, mas como ele tem poder de fogo zero, ele pode fazer ataque com poder de fogo. E 3DT tinha uma regra de ouro. 3DT, a grande regra é: o que você faz, o que você descreve é o que acontece. O poder e as consequências é que são limitadas pelas regras. Ou seja, você podia falar: o meu Zangief cospe. Ele cospe saliva, dando um de dano. É. Então a saliva do Zangief matava um ser humano normal, que tinha uma vida. Você podia fazer um Zangief puto em cima da arena lá, tipo, aí a torcida, Zangief, ele cospe fora da arena e mata alguém. O cara, caralho! Ou o Mecha Zangief, cospe fogo, sacou? É, fogo de volta. Não, mas o Mecha Zangief tinha poder de fogo, tinha poder de fogo. Então, exatamente, o Zangief pode cuspir o cuspe sinistro dele. Aí, vodka espetis. Faltou, então, um monte de coisas interpretativas, ou de inteligência, ou a sua habilidade pra acertar, sua destreza, sua sabedoria, coisas que envolvem o resto. Então eles botaram uma palavra genérica chamada habilidade. Habilidade é pra tudo. Se você tem habilidade alta, você faz tudo. Exato, então o que você faz? Vou fazer a ficha 3DT, beleza, habilidade 4, vou começar a ficha agora. Porque tinha até um irmão mais novo de um amigo meu que jogava com a gente na época, cara, que falou assim: não, eu vou fazer não sei o quê. Pô, mas como é que você vai fazer isso? Eu vou fazer porque eu tenho habilidade. E fudeu, você não podia questionar. E é engraçado como você diferenciava. Você podia falar: qual é o seu poder de fogo, Daigo? Aí o Daigo podia falar: eu tenho um super canhão de plasma sinistro que destrói almas, espíritos e a carne por último. Meu Deus! Caralho, irado. Quanto você tem de poder de fogo? 2. Tá bom. E você, Bode? Você vai parar um revólver, então. Eu atiro pirulitos adocicados e tenho poder de fogo 5. Aí vinha a grande incoerência de 3DT, né? 3DT vinha do bom senso dos jogadores do mestre. Ou da falta dele. Pode. Você lembra de alguma coisa épica que você criou no seu personagem? Eu me lembro que lá você tinha armadura e os itens, foda-se, 3DT nunca teve um bom sistema pra exemplificar item. Isso. Então, se você começava com uma armadura, foda-se. Você tem uma armadura, não interessa do que. Eu me lembro que eu tava jogando com um anão, eu tomei algum dano elétrico, que tinha elementos de magia, pelo menos tinha isso. E eu tomei algum dano elétrico, e eu falei que minha armadura era de borracha. E o mestre começou a contrariar comigo, eu falei: cadê? Onde tu prova que não? Eu escrevi na ficha e foda-se. Fiquei um anão com armadura de borracha. A única coisa que você limitava e fazia realmente alguma diferença era o tipo de dano e o tipo de resistência que você tinha, né? Porque você tinha dano de contusão, de perfuração, elétrico, fogo, Gelo. Coisas. Gelo, trevas, luz. E você podia. Para de coisa elemental. Metal também. Esses elementos, eles herdavam muita coisa do sistema Arcanum, daquele outro rapaz lá que eu esqueci. Deu débil. Isso. Pode ser. Mas você especificava assim: meu poder de fogo é um Hadouken de contusão. Aí, beleza. Porque existiam as vantagens que tratavam disso, né? Existia uma vantagem chamada resistência a determinado elemento. Eu sou resistente ao fogo, eu sou resistente à contusão, eu sou resistente a sei lá, perfuração. Todo homem deveria ser resistente à perfuração. Bom, bem trocado. Parabéns, cara. E tinha vantagem lá. Vantagem, por exemplo, resistência à contusão era muito mais cara, porque contusão era um dano muito mais comum. Qualquer um que largasse a arma dava dano de contusão. E você podia forçar outro tipo de dano, né? Dando um dano reduzido. Então era um sistema que tinha umas regrinhas bem trabalhadas, né? Só que, como... Entre aspas, né, Ninjimigo? Por exemplo, se você tivesse uma katana que tinha dano de corte, foda-se, você não podia causar dano de contusão. Você tinha que brigar com o mestre 15 minutos pra ele liberar. Tinha uma regra que era o seguinte: você larga sua arma e dá dano de contusão, só que com um dado de dano a menos, era alguma coisa assim. Porque você podia fazer o seguinte: você tem uma espada que dá dano de corte, e você quer fazer um corte de fogo porque você percebeu que o inimigo, ele é feito de planta. Aí você fala: beleza, eu vou pegar aquela chama que tá ali no canto, tacar fogo na minha espada e dar um corte de fogo! É, valeu, Kurama. Aí você acabava... Você conseguia fazer essa mudança de tipo de dano, mas você reduzia um dado de dano ou um ponto de dano, alguma coisa assim. Eu me lembro que mais na frente eles botaram até uma vantagem, dano adaptável, que você pagava um ponto pra poder moldar seu dano a caralho. E aí você tinha uma espada e podia dar dano elétrico, fora. Se você não é mago, você não tem nada. Você só tem uma espada. Eu acho que essa vantagem nem veio mais lá na frente. Acho que essa vantagem veio no suplemento de Mega Man. Porque qual era a ideia do Mega Man, né? O Mega Man, quando ele derrota um robô, ele absorve o tipo de dano dele. dele. Então você tem o Cutman, que é tipo de corte. Você tem o robô fortão lá, que eu esqueci o nome. Gutsman é contusão. E por aí vai. O Iceman é de gelo. Aí você faz um pera, papel, tesoura, entendeu? Ali. Por isso que veio essa ideia de tipo de dano. É legal você ver que a origem das regras vieram todos nesses suplementos que eles faziam. Só fala de Mega Man, né, cara? Foi a única coisa que prestou de 3D. Acho não, que é, cara. Peraí. Você tá falando isso porque você parece que não lembra das grandes histórias que você provavelmente tem, eu tenho, e Lapso tem, e Dago tem, jogando Pokémon pra 3D. Ah, eu não jogava de Pokémon, não. Porra, amigo. Não, veio a gente, uma... A galera lá do condomínio tinha Game Boy já, cara. Porra, eu também, mas... Ah, eu não, também, pera, mas eu joguei. O Origin Mibu. Eu tô muito mais maneiro de usar o cabo Game Link pra resolver isso. Porra. Tava tudo implementado lá já. Claro que não. Como é que você... Quando você tá jogando no Game Boy, você não pode falar Pikachu, pula, voa em cima do maluco. Só porque você tem vergonha de falar isso. Me dá choque do trovão, ele. Porra. Então tu adorava Yu-Gi-Oh, né? Dragão branco de olhos azuis, usa branca. É, eu acredito. Baralha as cartas e fala, eu tirei um Exodia de cara. Eu não só joguei Pokémon, como eu peguei a Nintendo World especial de um ano, que tinha a lista dos 150, com que golpe cada um ganhava em qual nível. E a gente mixava... Era. E a gente mixava, sei lá, você tem seu Rattata level 18, então agora você pode usar Quick Attack. A gente mixava as duas coisas, suplemento da dragão e esse golpe da Nintendo World lá, Move Pool dos bichos. Pô, irado. E o legal também é que o Pokémon tinha esse negócio de tipo de dano, tipo de resistência, né? Então um Pokémon de fogo, ele era... Se você tivesse um ataque de água, você dava um dano bolado nele. Se você tivesse um ataque de planta, dava um dano zoado nele. E por aí vai. Pokémon aproveitou bem. E o legal do Pokémon é que você não tinha uma ficha de personagem pra você. Você tinha uma ficha lá feita com um ponto, sei lá. É engraçado que quando eu fui jogar Pokémon, era assim, cada Pokémon tinha uma ficha, né? Então quando você ia lutar, você usava a ficha do Pokémon. Mas quando você tava fora do Pokémon, você usava a ficha do Ash, ou do seu personagem, né? Não é nada. E era engraçado que a gente chegou a fazer a ficha dando 5 pontos pra cada um. Caralho. E um amigo meu mandou tipo, eu tenho força 3! Que isso? 5 da Pokémon. Tacava Pokébola, o bicho desmaiava, né? Pá! Aí uma vez que ele queria capturar um Pokémon, um Pidgey, alguma coisa assim, e ele falou, aí o Pokémon dele perdeu pro Pidgey, e o Pidgey não tinha desmaiado ainda pra poder capturar. Ele falou, cara, eu vou jogar Pokébola com muita força. Que isso? E ele matou o Pidgey. Que isso, velho? Ele arrancou a cabeça do bicho com a bola? Não, óbvio que com as coisas que você inventava, né? A gente falava que o Pokémon só falava o próprio nome, né? A não ser que você desse um outro nome pra ele. Aí ele falava o nome que você dava. Então, um amigo meu tinha um Squirtle que o nome dele era Ganso. Ele ficava Ganso. O Comandante Cobra jogava com o Charmander, que tinha uma jaqueta de couro badass motoqueira, e falava Sparkle! Nossa, velho. Os Pokémon de vocês eram tipo aqueles corvos, né, de filme, né, que sabe falar palavras pra caralho, né? É, tipo Miau. Miau, é isso aí. Mas não era tudo Timon, né, que já falava sem problema nenhum. Ai, ai! Ai, por que você fez isso? Tem um vídeo do Dorkly Beats que é muito bom, que é o Ash pede pra mãe dele no Game Boy, tipo, ah, quero um Pokémon, ela, toma um Pokémon, aí dá um Digimon pra ele, o aquele dinossaurozinho amarelo. Agumon. Aí o Agumon começa a falar, oi, eu sou o Agumon, sou o seu novo Digimon. Ele fala, what the fuck, mano? Pokémon não falam. Aí ele, desculpa se eu estou falando. Aí ele caga no chão, ups, caguei no chão, você tem que limpar. Caralho, velho, pokémons não cagam. Aí, conforme ele vai discutindo com a mãe dele, sei o que, o bicho caga tanto que ele desenvolve pro cocô, tá ligado? O Digimon cocô. Pô, chama. No Memon. Digimon é muito maneiro. Digimon é muito mais maneiro. Fala mesmo. Sempre foi. Pra começar, os bichos morrem? Porra, é fácil. Porra, a morte do Leomon foi triste demais, cara. Chorei muito. A morte do Leomon, cara. Tanto que tiveram que fazer ele voltar no 3 só pra compensar a morte dele. E dar ele pra alguém usar. É, garotinha. Não só só houveram licenças como Lodoss War. Houveram não, houve. Não só tiveram licenças aí sim, de Lodoss War, de outras fantasias medievais baseadas em animes, que ficaram... Não, mas olha só, acho que Lodoss War não era licenciado não, era sair assim matéria da revista, entendeu? É. Isso. Vai no Yash. Qual era a diferença entre licenciar e matéria da revista? Matéria da revista quando eles faziam no Foda-se. Matéria da revista você falava assim, ah, isso aqui é tipo material de divulgação, é baseado em não sei o quê. Mas ele não usava lá o nome assim, ah, isso aqui é o suplemento Lodoss War do negócio. Entendi. Quando você lançava no produto separado, tinha que ser licenciado. Eles tiveram um contrato lá com a Capcom, né? Lançaram... É, lançaram um monte de coisa da Capcom, até gibi eles lançaram de Street Fighter. Aliás, só um parêntese. No gibi do Street Fighter Alpha, cara, tem a melhor cena baseada em Street Fighter de todos os tempos. Que é a Rainbow Mika indo lutar com o Zangief. Aí o Zangief tem, assim, 5 balões enquanto a hora Zandé falando, ah, então nós vamos lutar porque nós somos grandes lutadores de luta livre. E a magia da luta livre, não sei o que, eu sou um intelectual, sou um comunista do caralho, não sei o que. E mó discurso foda, assim. Parece que foi o Chris Claremont que escreveu a porra. Eu lembro de uma revistinha que eu vi do Street Fighter, não sei quem foi que escreveu essa porra, que a primeira página era assim, o Sagat manda uma carta pro Ryu com presente. Aí o Ryu fala, meu Deus, o Sagat, ele lê, Ryu, você tem que me enfrentar, vamos nos enfrentar no lugar tal, aceite esse meu presente. Aí quando ele abre a caixa, é a cabeça do Ken, toda ensanguentada. Caralho, era um preto e branco, um mangá de comédia ou não? Era colorido, aí ele pegava e falava, Sagat, vai ter troco! Porque tinha uns mangás de comédia, assim, que era até meio famosos, e saíram alguns no Brasil, que era bem de palhaçada mesmo, era mangá de gag, assim, de... Que era os Cavaleiros do Zodíaco fantasiados de Sailor Moon. É, aí tem uma... Tem um, aí tem umas piadinhas no meio, assim, do Ken mandando vários shoryukens, várias pessoas, e... Ele manda shoryuken! Aí depois ele manda shoryuken, parte 2, shoryuken, revista ampliada, tem um... palhaçada, assim. Mas não só essas adaptações eram legais na revista, quando eles resolveram lançar o próprio mundo deles. Eles já vinham trabalhando num mundo chamado Tormenta, com uma ideia bem interessante sobre um mundo de fantasia medieval, que era começa com o Holy Avenger, né? Passa pelo Holy Avenger isso aí. Não, mas começa com Tormenta e Holy Avenger veio baseado no mundo de Tormenta. Sim, sim, mas o Tormenta que existia antes de Holy Avenger era um rascunhão, assim, bem porco. Eles começam a desenvolver os argumentos em cima do mundo e os personagens mesmo com o gibi. Sim. E a ideia era um mundo de fantasia medieval em que você tinha vários elementos de animes, né? Com armas gigantes, às vezes, ou super pulos e hadoukens e magias boladas. E você tinha também uma grande tempestade do mal de chuva vermelha que, quando aparecia, dizimava o lugar e summonava demônios infinitos. É. Basicamente. Não, sabe o que é Tormenta? É cópia de Final Fantasy X, só que veio antes. A Tormenta é cópia do Sim, só que é antes. E com personagens bem mais legais. É, tipo Cassiopeia Toy Story, tá ligado? Cassiopeia Copa de Toy Story, só que foi feito antes. Não, mas convenhamos que Final Fantasy X tem uns personagens bem escrotinhos e então tem uns personagens bem irados. É, não, mas Holy Avenger no geral ainda é melhor que Final Fantasy X, foi mal, cara. Não. E aí o fanboy aí, ó. Foi o único jogo que eu ganhei meu PlayStation 2, na época não tinha desbloqueio. Inclusive, se falaram que PlayStation 2 nasceu com desbloqueio, é mentira. Na época só tinha esse jogo, maluco, eu tinha mais de 300 horas de Final Fantasy X, cara. Porra, fala aí, pode. Não é um dos finais mais bonitos que você já viu na sua vida? Porra, é do caralho, o Auron indo embora. Ah, caralho, mas... cópia do Ghost, cara. Uma cópia do Ghost, é parado. E esse mundo Tormenta teve adaptações para AD&D, teve adaptações para GURPS e finalmente teve adaptação para 3DT. Lançaram até aquela revistinha que eu tenho aqui, tirei foto, botei no Facebook, vou botar aí no post de novo, do Guia Básico de Tormenta, em que eles davam suplementos para toda a história e regras de combate para AD&D, Ficha dos Inimigos, GURPS e 3DT. E esse dia era muito bom, cara. Acho que a melhor colaboração que esse pessoal da Dragão fez na vida deles foi o Tormenta. Cara, eu joguei inúmeras aventuras de Tormenta. É. Aí, tá ligado o... Lembra do fim do mundo de Nostradamus, que é ser 11 de agosto de 99? Porra, via das dúvidas, não sabe se o mundo vai acabar mesmo, né, cara? Via das dúvidas tem que fazer alguma parada maneira, né? Porra, eu 13 anos, não comia ninguém. Eu falei, porra, meu irmão, aí, o Tormenta tá aqui, eu não li o Tormenta até hoje, vou ler essa porra hoje, mano. Aí sentei lá no fim de semana antes do fim do mundo, aí valeu o Tormenta, eu li, eu falei, porra, irado. Só que, porra, tem que jogar antes do mundo acabar, né, cara? Se acabar, ainda bem que não acabou essa porra. Tormenta. Tormenta é um cenário muito bem desenvolvido, com personagens bem carismáticos e interessantes, e até mesmo as cidades com grandes histórias pra contar. Eu lembro de uma cidade que... Eu lembro que estava escrito assim, um lugar bom para se morrer. Como é que é o nome um da cidade? Um bom lugar para morrer. Qual é o nome da cidade? Triunfos. Triunfos, Triunfos. E lá, qual era a grande parada da cidade? Tinha uma grande ave gigante bolada, fênix de fogo bolada do mal, e quando tinha um ninho lá, que ela volta e meia chegava, destruía a cidade inteira, matava todo mundo e voltava. Esse bicho era o Mook, né? Era um bicho bolado. Não, o nome é esse mesmo, Mook, que acho que era o que ele gritava. Era o Pokémon, né? É o Pokémon. Mook, Mook! É, bem isso. E era legal que, como refletia, era uma cidade em que você, quando morria, você revivia e ficava preso na cidade. Você nunca mais podia sair de lá, senão você morria. For real. Então, qual era a grande aventura? Era você morrer lá dentro e descobrir como tirar essa maldição da cidade, reviver e sair de lá. Aí algumas pessoas diziam que você tinha que sair por um grande labirinto que era por baixo. Outras pessoas diziam que você tinha que matar esse grande pássaro que destruía tudo. Mas o grande legal de Tormenta é que ele não falava ABC, é isso que você tem que fazer. Não, ele dava, como é que é? Fofocas. Rumores. Conta-se pelo reino. Você escolhia quais eram os rumores que você gostava. Bode, jogou muito Tormenta? Muito Tormenta. Então você já salvou Valkyria, né? Tentei. Fracassei miseravelmente. Um lead chamado Ozzy me matou. Veio direto de Chrono Trigger esse aí. A cidade principal do reino era Valkyria. Sabe me explicar por quê? Porque era onde a deusa Valkyria estava petrificada, né, numa estátua gigante, fazendo uma prece aos céus para rezar pelos humanos, sua criação. Mas você esqueceu o detalhe mais importante. Exatamente! O detalhe mais importante. Ela foi petrificada pelada. E sempre que o André Vazos desenhava ela, desenhava em ângulos ginecológicos. André Vazos. Caralho. Greg Toshini, né? E o legal é que a cidade era construída em volta de uma estátua gigantesca da deusa. E rumores diziam que ela era a grande deusa Valkyria de outrora, que foi petrificada pra poder salvar. Se não era, deu trabalho construir aquela porra, cara. E você tinha aventuras que pra você salvar ela, é tipo, você tinha um grande dungeon dentro dela, não sei como. Tipo, vamos petrificá-la e construir um dungeon dentro dela. Hã? É isso aí. Tinha Gaurásia também, que era uma ilha com dinossauros, lugar da Lisandra, que era uma das protagonistas do Holy Avenger, que era um lugar pré-histórico. Tinha muitos lugares maneiros e um mundo muito bem construído. E o que eu acho legal é que eles começaram a falar sobre a D&D, começaram a fazer esse suplemento pra D&D, pra GURPS, e depois ficou em 3D&T. Até que depois saiu de 3D&T e virou tudo Trevas, não é? É, Tormenta. Tormenta agora é o sistema Tormenta? Ou é? Foi, porque quando lançaram o D20 foi Tormenta D20, foda-se. Ah, tem arco, não foi? Entendi. É, mudou a parada toda. Tormenta é um cenário muito maneiro, muito especial, que vale a pena um podcast só sobre ele. Então vamos... Olha! Olha! Eu vou ler o manual inteiro aqui pra dar uma estudada, que eu não lembro a porra nenhuma, tem... Então vale a pena. 26, tem 13 anos escolher essa porra, cara. Então vale a pena fazer só essa menção honrosa, porque esse podcast é sobre os defensores de Tóquio. Não, vale a pena fazer uma menção de uma parada assim. O Mestre Arsenal é muito maneiro. Mestre Arsenal, ele é um dos personagens mais legais criados pela equipe da Dragon Brasil. Mais apelão também. Não, ele tem um design irado, ele é forte pra caralho, ele é um mega vilão. E ele tem uma das frases mais fodas de todos os tempos na revista da Holy Avenger. Holy Avenger. O paladino todo bolado fala: não, solte ela, não sei o que, isso aqui. Ele: vou soltar ela se você fizer, não sei o que, não sei o que. Ele: ok, vou fazer. Aí o Arsenal mata a mulher mesmo assim. Ploft! Aí o paladino: Arsenal, por que você fez isso? Aí o Arsenal olha pro paladino e fala: porque eu posso. Porra, é foda o vilão falar isso. Eu fiz porque eu posso. Valeu, abraço. Eu fiz porque eu quis. Não. Quilo porque quilo. Eu quis e posso arcar com as consequências. Não há nada que você possa fazer. Tchau, tchau. I can't back it up. O Arsenal era tão foda que ele era sumo sacerdote de um deus e o deus era meio que refém dele. Que ele tinha tanto poder que o deus baixava. Sim, senhor, não senhor. Era tipo assim, todos os outros sumo sacerdotes, Deus falava: vai, não sei o que, não sei o que lá. Aí o sacerdote: sim, senhor. O deus da guerra falava assim pro Arsenal: Arsenal, faz isso aqui, isso aqui lá. Arsenal, pede por favor. Pede por favor, mané. Vamos ver isso aí. O que é que eu vou ganhar se eu fizer? O cara: não, você tem que fazer agora. Me obriga. Acho que era Calmir, né, o nome do... Não, Calmir era... Não, é Kim. Era Kim, era o da guerra, e Calmir era o da justiça. É. Ah, Kim, tá aqui, Kim. Tanto é que o meu... Tanto que não tem paladino, né? Não tem paladino de Kim. O meu primeiro personagem de RPG foi Kim Calmir. O meu primeiro personagem 3DT. Ninguém sabia o nome dos personagens ainda, aí eu juntei os dois. Enfim... D&D gerou várias adaptações que a gente mesmo fazia, né? Daigo, você chegou a criar alguma adaptação de algum anime ou algum desenho que você assistia na época pra 3D&D? Deixa eu pensar. Eu tava empolgado com ficção científica na época, então eu mexi com MD Geist, que alguns podem lembrar do US Manga. US Manga! Eu peguei aquele mundo destruído depois do primeiro OVA. Quem assistiu, assista, é divertido. O meu fansub da IGE que lançou, fazendo aquele jabazinho, né? Eu fiz mais um monte de coisa, cara. Eu melhorei o Darkstalkers deles. Não olha tinha a pretensão. Não, porque não tinha tantos personagens. Eu saí montando o povo. Sim, sim. E isso era extremamente encorajado, né? 3D era um sistema fácil de falar, fazer. Faz aí, ó. Mexe aí, ajuda nós. Eles podiam falar. Eles ainda tinham algumas regras assim. Ah, você achou que o Ryu não ficou legal? Pode fazer o seu. E... Você tem ideia? Acho que eu fiz até Silent Mobius de empolgação. Porra. Tu nunca jogou uma aventura de Cavaleiro de Zodíaco em 3D, cara? Jamais. Sério? Isso, jamais. O jogo foi, né? Aconteceu, mas jogar não joguei. Eu não joguei não, porque meio que tinha passado a época, né? De 98, assim, era mais o Yoko Show já. Eu joguei Super Campeões em 3D&T, cara. Caralho. Nem pouco não, mano. Eu fiz várias regras. Eu e os moleques, a gente fez várias regras lá. Inventou uns dribles lá, maluco. Chute banana, chute do tigre. Tinha lá, porra, deve ter um caderno banana. No cara aqui ainda. Não quero perguntar, tinha resistido. O banana... A perfuração. Banana aqui que é o cu daquele louro alemão, pô. Não sabe de nada você aí, tá por fora. É, o Shizak também tinha, mas é aquele louro lá do alemão. Deixa eu ver se eu acho o caderno aqui. O cara que fez um gol no Akabayashi. Uhum. É, que a bola escorregou da mão dele. O cara que jogava no Bayer. Você pegou a adaptação de Cavaleiros do Zodíaco na internet, não foi? Não, Cavaleiros... Porque 3D&T, como você falou, era uma caixa de areia muito, muito fácil. Sim, era o sandbox do mundo de RPG, né? Não era só... O que você fazia em casa era o que o Kassaro e a galera fazia lá, cara. Porra, moda é Inuyasha. Pô, Yukai vai ter fraqueza dano sagrado, vai ter vantagem na noite. Era muito simples, muito simples. Espírito do vento! Era caralho. Era foda-se. Você cria um sistema em 5 minutos com seus amigos. Pega que anime que tu gosta de Love Hina, tu pode montar um 3D&T de Love Hina. Pô, com certeza. Pô, 3D&T sai de baixo, se tu quiser, tá ligado? Se tu quiser. Cara, eu joguei a aventura que a gente fez e uma que a gente achou na internet. Porque junto com o 3D&T, tava começando a ficar muito popular na internet. Então a gente procurava na internet as adaptações que eram feitas pra 3D&T. E você achava muita coisa legal, muito recurso, muitas pessoas que se deram trabalho de fazer as fichas, tudo direitinho. E eu joguei uma aventura de 3D&T que você tinha as armaduras que você usava a regra de parceria, como se elas fossem construtos. Só que eram construtos que tinham uma maldição que não podiam funcionar sozinhas. Então elas só funcionavam quando vocês vestiam. E elas adicionavam vários, tipo, sei lá, quando você vestia a armadura do dragão, você tinha, tipo, uma defesa bolada, você tinha... Não, a armadura do dragão, quando você tira a armadura do dragão, é que tu fica bolado, cara. É a particularidade do Cavaleiro do Dragão. E nessa adaptação que a gente achou na internet uma vez, que era bem legal, por sinal, tinha um golpe, uma regra, um ataque especial, uma vantagem chamada ataque arrasador, que era assim, porque tem um ataque especial normal em 3D&T que todo mundo pode mandar. Você faz um teste de habilidade menos um, e você pode, se você passar, você dá mais um dado de dano no ataque. Aí você dá o nome, sei lá, Hadouken. É o seu golpe. Aí você tem lá o ataque especial vantagem, que quando você faz esse teste, você tem mais dois no dado. Então, esse, além do Hadouken, você tem o Shinku Hadouken. E você tinha no 3D&T do Cavaleiro Zodíaco? Cavaleiro. O ataque arrasador, que era, sei lá, o Cólera do Dragão, que era um golpe diferenciado, que era um golpe mais forte que o, sei lá, o Meteoro de Pegasus. E era legal que a gente, cada um criou um cavaleiro diferente. Era todo mundo usava as armaduras que tinha, mas criava um nome. Eu era o Lino de Fênix. Ah, Lino, caralho, Lino. Melhor. Qual o Lino, né? Também? Não, meu nome era Paulino, mas a galera me chama de Lino. Eu sou o cabelo de Fênix. Eu sou o Lino do Charlie Brown. Eu tenho um cobertor azul. Cobertor azul. Uma capa, né, cara? Mas aí, o fazer aprimoramento, ele pegou e fez o Nasheed Lobo. Aí ele falou, mas você vai fazer, não, eu vou jogar com o Nasheed Lobo. E não tem ficha dele, então eu vou fazer a ficha dele. Tem Ataque Arrasador. Qual o nome do seu golpe? É Ataque Arrasador. Ele tá. jogava... Sabe aquela pessoa... Hoje em dia, ia ser muito melhor esse nome, né? Porque ia ser Ataque Avassalador. Avassalador. Porque, sabe aquela pessoa que faz combo de regras, né? E não quer fazer história pra aquilo ali, foda-se. Então ele pegou o Nasheed Lobo, qual é a sua história? Eu fui mandado lá pra puta que pariu e peguei a armadura de lobo. Isso é foda. Qual a história de verdade, caralho? Aí eu tenho Ataque Arrasador. Qual o nome do seu golpe? Ataque Arrasador. Então, tipo, ele tava lutando ele do nada. Ataque Arrasador! Aí, errou. Tá bom, próximo turno. Ataque Arrasador! Pô, mas aí, cara, diferente do que o lobo faz no anime, não, né? Porque ele pula ombros e não sei o que lá. Eu sou o lobo! Isso na dublagem antiga, né? Porque depois ele para com essa porra. Porque no original não tem isso. É. Cara, aí ele faz mó showzinho e leva uma surra do Ikki. Mas... É, uma surra, não. Ele toma um golpe e cai. Uma hit KO, cara. Não tem papo. É, cara. É 5 minutos pra botar armadura, 3 de luta. Destroy de Guilty Gear. 3 você tá sendo bondoso. Acho que fez Guilty Gear lá no condomínio também. Pra fazer isso. Oh, Guilty Gear. Não, Guilty Gear eu fiz o Storyteller. Putz. Caralho, tu não aprende, né, cara? Ah, Street Fighter ficou uma merda. Vamos ver se Guilty Gear fica maneiro. A gente... Não, eu fiz de outro jeito, porra. Ah, aí sim. A gente fez também a adaptação de vários filmes de cinema, tipo Blade Runner. É, Opa, que adolescência de merda, hein? Tanta coisa melhor pra se fazer, cara. Blade Runner é bom. O senhor está insinuando que Blade Runner é ruim? Quando você tem 13 anos, você não vai gostar de Blade Runner. Você não gosta de Blade Runner. Que cara. Isso, cara? Tem guarda-chuva, sabre de luz na porra do filme, cara. Você é maluco, você. Mas então, você tinha o universo do Blade Runner, que era legal. Eu não tinha visto Blade Runner, mas meus amigos tinham, então eles criaram as regras pra usar o universo mesmo. Aí lá você fazia qualquer cenário futurista. O sonho do unicórnio, o que é? Tu acha que ele é um Reploid também? O sonho do unicórnio é ter resistência à perfuração. Que o unicórnio. Unicórnio. Eu joguei uma adaptação muito boa de Yu Hakusho. E era legal essa adaptação. A gente não fez, mais uma vez. A gente achou essa adaptação na internet. E ela tinha os golpes, todos os personagens feitos. Porque Yu Hakusho tem muito personagem que luta. Então, cada um tem um estilo de luta diferente. Uma arte sagrada. Que só tudo sem nome. É só estilo de luta e pronto. Esse é o meu estilo de luta sagrado, ninja mortal do caralho. Sim, sim. E, por exemplo, o Riei, nessa adaptação, tinha dois estilos de luta, estilo de luta do dragão negro e estilo de luta dos olhos do demônio, entendeu? Aí você tinha algumas habilidades que ganhava, era bem maneiro. E é legal como essa regra que o Bode falou, perfeito, da caixinha de areia, funcionava perfeitamente, você podia criar qualquer merda. Lápis, você criou alguma coisa legal em 3DT? Super Campeões, pô, já falei. Não. Muito melhor que o Hakusho. Fora que o Super Campeões, só isso? Muito melhor que o Hakusho também. Não, e o Hakusho a gente fez também, cara. A gente fazia, mas não chegava a escrever nada não. Falava, vamos jogar o que? Vamos jogar o Hakusho. Tá bom, beleza. Faz aí o que você quiser e foda-se, divirtam-se. Não tinha muito. Tinha muito galho, né? Eu joguei uma de Star Wars. Mas sabe por quê, cara? Eu não jogava com o Mestre Speeder e com o Comandante Cobra, não, cara. É bem mais tranquilo a minha vida. Eu joguei uma de Star Wars, que o nego jogava de sabre de luz. Então qual é o problema de 3DT? Você tem o sabre de luz, então o sabre de luz não dá um dano maior na espada normal. Um hit KO. O sabre de luz, ele é uma espada normal. Com dano. De luz. Com dano laser. O tipo de dano é laser. Já viu alguém tomar um golpe de sabre de luz e, no mínimo, não perder um braço? É, mas aí você tá tentando argumentar com as regras 3DT, cara. As regras 3DT é o que você falar. Tipo, é um sabre de luz, beleza. Se eu tenho força zero, eu posso muito bem pegar um sabre de luz e matar alguém. Isso. Então, tipo no 3DT, isso. Não. 3DT é só se você fosse um gorila da força. Gorila da porra, um monstro muito sinistro pra aquele sabre de luz fazer um efeito. Então você tinha um sabre de luz, moleque, e viu um maluco com uma bazuca de poder de fogo 4 e você com força 1, moleque, você era estuprado pelo caçador de recompensas. Capitão Simio e os macacos espaciais. Pô, que ele era foda, hein? do Podcast. Eu gosto de jogos, número 81, Defensores de Tóquio, Bode. Olá. Você sente saudade de 3DT? Você acha que foi um sistema foda inventado pra suprir essa necessidade de criar jogos de animes da época? Eu acho que 3D, o grande mérito de 3DT foi ter surgido na época certa. Porque hoje em dia, com internet, com até mesmo com a quarta edição do D&D, tá muito fácil você adaptar tudo, sabe? Então, hoje em dia, com o D20, não tem necessidade de se fazer RPG mais de um novo, né, cara? Já tem um pronto aí, né? O sistema que você quiser tá ali. Não precisa. 3DT nasceu na época certa. O legado que ele deixou foi Arthur, foi Tormenta, que é um universo muito bom. Se explorarem, vão fazer muito dinheiro. Eu gosto dessa palavra legado que você usou, porque realmente o legado que tem de 3DT são os mundos e são as coisas que foram criadas em Arthur e em Tormenta, né? Por exemplo, pouca gente sabe, depois teve um 4DT, que foi a quarta edição do Defensor de Tóquio. E pouca gente jogou. E depois teve uma nova versão, que em vez de chamar 5DT, eles perceberam, não, o nome que pegou foi 3DT. Então vamos fazer uma quinta edição, vai se chamar 3DT Alpha, inspirado no jogo Street Fighter Alpha. Caralho, muito gay. Agora tem um revisado já, que saiu ano passado. Pô, é legal, porque é grátis, o manual foi lançado em formato PDF, no site da Jampô Editora, tá lá, pode baixar, jogar. Você é autorizado, tá escrito assim, ó, 3DT Alpha é uma licença aberta. Então, você é autorizado a usar as regras de 3DT em seus próprios jogos, livros ou títulos, mas não os elementos do mundo de Tormenta. Para este, você precisa de autorização legal dos seus autores. Então, com 3DT, você pode hoje lançar o seu jogo na internet, fazer um livro, se quiser, fazer uma adaptação de qualquer porra. Óbvio que você não vai chegar e falar, caralho, eu vou lançar comercialmente uma adaptação de sei lá, Naruto, sem vou falar com os caras. Game of Thrones em 3DT, poder de fogo 5. Você pode fazer com você mija fogo do dragão, né? Com que o dono da franquia deixa, fala, ah, beleza, você vai fazer um jogo de Naruto, tá liberado. Exato. Só porque o 3DT tá liberado, tu pode tudo, né? Foda-se, direitos autorais acabou. George Lucas te cuida. Eu vou melhorar as prequels ou morrer tentando. Daigo, por que você não gosta de 3DT? Porque eu passei muita raiva tentando mestrar pra nego que usava aquelas regras fraudulentas pra me foder. Eu não sinto raiva do jogo, eu sinto raiva das situações nas quais o jogo me botou. Da liberdade que você tem pra jogar com pessoas irresponsáveis, né? É. E por que você não gosta do Marcelo Cassaro? Eu gosto do Cassaro? Porque ele é um puta de um hack. Você conhece esse termo? Hack? Hack é só na computação. Aí em Minas eu não sei como é que é essa parada, não. É em inglês mesmo. É tipo o cara que pega umas paradas, modifica uma coisinha. Ah, entendi. Ali bota. Esse é meu. É. Eu que fiz. É, bem isso mesmo. O que? Eu não gosto por causa disso. Ele bolava as coisas lá no RPG dele, lendo as coisas gringa lá, botava, trocava o nome. O que eu dava acho que podia muito. Ele aparece tipo Steve Jobs, né, cara? Mas, olha só, eu não tô defendendo o Cassaro, não, mas num universo como o nosso, o Brasil é uma merda. Não tem espaço pra isso. O cara, acho que fez milagre, cara. Não sou tão fã dele, não, mas o cara fez um belo trabalho. Porque até falo, eu não sei como tá hoje, mas até a época de Roller Avenger, a única história em quadrinhos continuada séria no Brasil que chegou mais longe foi Roller Avenger. Continua sendo. Agora é a Turma da Mônica Jovem, porque passou o número de edições de Roller Avenger, mas. Não, porra. É que o problema é que Turma da Mônica Jovem também Souza é eu. Também é do Cassaro, essa porra. É do Mauro de Souza, maluco. Não, é do Cassaro. Mauro de Souza, cara, é o dono do mundo. Exato, ele que assina tudo, ele que escreve e desenha tudo. É, porra, assinatura que ela é Maurício. No caso, isso não. É, Turma da Mônica Jovem tem lá expediente, todo mundo que desenha aquela porra, o Maurício não tem uma menção. Não tem nada, é. Sidney Guzmán e seus incríveis amigos. Pode! Do Cassaro lá. Pode, se as pessoas quiserem atirar pirulitos atômicos na gente, pra qual e-mail elas mandam isso? Poder de Fogo 5. É. Podcast Tanguinha, mentira. Eu gosto de... Eu gosto de jogos. @ baixofrentesou.com. É isso aí. E Daigo, se as pessoas quiserem usar a Força 5 de Gorila Mecânico Gigante Gundam para jogar na gente uma porrada de sabre de luz, pra qual tweet elas mandam? Caralho, meu. E pra fazer um teste de habilidade de um chute voadora ninja Shinko Hadouken Kamehameha boladão com poder de fogo 1 na nossa página do Facebook lá, como faz? facebook.com/baixofrentesoco. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas sugestões, críticas, elogios e porradarias para esse endereço. E até semana que vem. Abraço! Alô, princesa aí. botaram aqui. Nis inimigo, agora que o Lapis é mestre da ciência, o Splinter é mestre e o Senhor da Eternidade é da Liga Mestre, você tá ficando pra trás. E... mestre, amigo. Mas eu botei, eu fui o primeiro mestre Pokémon, amigo. First, depois do Freeze. Disso, né, depois do Freeze. Tem que tá parado quem? Ah, porra, fala que você é o mestre da Globo, pronto. Caralho, eu sou boninho. Eu como Ana Furtado, porra. Ana Furtado na época do Castelhano era irado. Hoje em dia ela é um esqueleto. Ana Furtado na abertura do Explode de Coração. Era ela? E era uma mulher DLC, né, cara? A mulher DLC, o cara baixa ela lá na internet. Era um nicho que ele podia se especializar e ia com certeza encontrar o sucesso ali. Peraí que estão me gritando. Peraí que estão me gritando. O melhor é que ele continua a frase como se ele fosse continuar a falar do assunto. Pronto. É. Reset que eu dou na minha cabeça. Isso! Ah. Então vamos lá, do começo. Dessa vez com mais sentimento. Vamos lá. É. Tormenta. Aí, pode falar. Não, isso depois entra tudo em erros de gravação. Isso é muito bom, cara. Falsidade é uma coisa muito poderosa. O dano era em habilidade, a Skiver era habilidade, tudo era habilidade nessa porra? Não, era o seguinte, Skiver era habilidade, pensar era habilidade. Tem que ter habilidade. Ele não é mole, não. Caraca. Eu vou te poupar que são 5 velocidades.